Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicando, está começando a sua dose de capirotagem quinzenal, falando sobre tudo misticismo, sobre esoterismo, sobre ocultismo, e hoje a gente vai ter um tema especialmente cabuloso, mas não porque é um tema pesado, mas é porque pouquíssima gente sabe, então acaba sendo um tema cabeludo, porque muita gente acaba, enfim, às vezes não conhecendo, às vezes falando alguma bobagem. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. Olá, não tenho entrada específica, desculpa. Ih, tô tímido. Não, tô encabulado. É. Presenças ilustres. Tá todo mundo muito tímido, querendo se passar de sério aqui, mas acho que até o final da gravação o nosso convidado vai ver realmente quem nós somos. Aqui é o Grola, eu tô meio preocupado com a Ju aqui, que eu acho que ela não vai conseguir falar muito hoje. Depois eu te pego na saída. Oi, gente, vocês já conhecem minha voz, é a Juliana que tá falando, e eu queria dizer que eu não tenho roupa pra este evento. Tô um pouco nervosa. O Keller, eu já vou deixar bem claro uma coisa aqui, viu? A Ju é fanzaça do nosso convidado. Todos somos, mas a Ju é fanzaça. Ela tava em completo desespero de como eu falar aqui. E ela falou assim, por favor, gente, não falem essas coisas que eu vou ficar envergonhado. É nossa obrigação moral avisar todo mundo, deixar muito claro do que tá acontecendo aqui. Isso aqui é um momento histórico. Aqui tem seriedade com religião de matriz afro. Aqui tem seriedade. Aqui a gente traz a galera que manja. Religião afro, não é nem matriz, né? Afro total, né? Bem, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Ifá. Afinal de contas, o que é o Ifá? Cultura iorubá. E é claro que a gente precisa de alguém que entende demais disso, porque afinal de contas a gente não sabe nada. Temos muito mais dúvidas. Então a gente chamou, que pra quem não conhece a história de vida dele, não tá por dentro do que tá acontecendo, ele é um cara que ele se... não sei se tem uma oficialidade, não sei se formou, poderia ser um termo correto. Mas, por favor, Nazi, eu acho que você não precisa se apresentar, mas, por favor, dê um oi aí para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, um prazer recebê-los aqui, tá? Para conversar sobre um assunto sério, mas com toda a descontração possível, né? Que é o Ifá, né? Um assunto que ganha nos nossos tempos muita popularidade, e a popularidade também tem como efeito colateral, às vezes, muitas distorções. Humildemente, eu vou falar sobre isso, porque o correto seria para vocês falarem com a maior autoridade que existe sobre Ifá no Brasil e com certeza no mundo também, que é o Babalorixá King, né? Sikiru Salami, meu orientador, meu sacerdote, né? Mas que também sei que a agenda dele, internacional inclusive, é muito difícil pegar o King. Até nós que somos filhos dele, para termos um tempinho assim mais de consulta ou de orientação. Bom, enfim, mas humildemente, com o conhecimento que eu tenho de 10 anos de iniciado em Ifá, né? E vou explicar para vocês a diferença entre ser iniciado em Ifá, a diferença entre ser um babalorixá ou um babalaô, ou seja, um sacerdote que carrega o segredo do Ifá. Estou aberto à conversa para vocês, a boruboyê, como a gente faz, é a saudação de Ifá. Show de bola, show de bola. Vamos lá para os recadinhos e a gente já volta para comentar muito sobre Ifá. Você vai ouvir um dos episódios mais fodas do Magicando e vai ficar com um gostinho de quero mais, que eu tenho certeza. A Penumbra adoraria ter um livro sobre Ifá em seu catálogo, mas esse ainda tá na fila. Você pode matar à vontade lendo o Palo Mayombe, do Frisvold, que não é Ifá, mas tem alguns elementos em comum, principalmente a parte da divinação, como vocês podem conferir aí no episódio. E é claro, tem cupom de desconto para ouvintes do Magicando. Coloca lá o Paulo Mayombe no carrinho, no site da Penumbra, que vai estar aí embaixo para vocês no post. Escolhe o frete PAC e coloca o cupom IFA, sem acento, pelo amor do piruleta. O frete vai sair grátis na modalidade registro módico. A promoção dura só até o próximo Magicando. E é claro, vamos falar um pouquinho dos recadinhos rápidos que a Penumbra faz questão de avisar também. Ainda dá tempo de pegar o Utarq na pré-venda com frete grátis. Corre lá. Também está rolando um estudo de bruxaria apocalíptica na página da Penumbra no Facebook. Com ninguém mais, ninguém menos que Juliana Ponzilacqua. Toda quarta-feira, por volta das 5h30 da tarde. Então, fiquem espertos e achem a página da Penumbra no Facebook. E para acompanhar os estudos, dá para pegar também a reimpressão do Bruxaria Apocalíptica também em pré-venda com frete grátis na loja. Então, corre lá na lojinha da Penumbra Livros, que você garante já Paulo Mayombe e Bruxaria Apocalíptica com frete grátis se seguir aqui as nossas instruções. O Paulo Mayombe, você coloca PAC e o cupom de desconto IFA. E a reimpressão do Bruxaria Apocalíptica também está em pré-venda, então ele já tem frete grátis. E como último recadinho da noite, você vai ter também o quê, galera? A Festa do Mundo Freak. Nosso vizinho aqui de porta, no qual eu que vos falo também controla ali, né? Guia a garotada toda, né? Pra não sair. Senão é igual pipa voada. Então, vai rolar uma mega festa do Mundo Freak. Ah, mas Andrei, eu escuto só o Magicando, não escuto o Mundo Freak. Eu nem sei o que, que é isso. Não tem problema. Se você quiser e se interessar, todo mundo do Magicando vai estar nessa festa. Vai ter uma mesa especial só de bagulhetes do Magicando, penduricalhos, coisas super legais, velas, óleos essenciais, leitura de runa com a Ju, né? Obviamente uma leitura rápida, né? Vamos ter um bate-papo também, além do episódio que a gente vai estar lá exclusivo pra vocês, do Mundo Freak. A gente vai ter um pequeno bate-papo que é bem a cara do Magicando lá com a galera da Penumbra. Então, fique esperto, dia 13 de outubro, espero vocês lá. Vou deixar o link aí para o evento, para a compra de ingresso do evento. Vai acontecer aqui em São Paulo, pertinho da Barra Funda, lá na estação Marechal Deodoro, 3 quadras da estação, facinho de chegar. É isso aí, galera, bora lá pro episódio que esse ficou magnânimo com o nosso queridíssimo convidado. Olha, eu vou confessar que grande parte do medo de abordar sobre esse tipo de cultura, religiosidade, pra mim são duas coisas, e eu já vou deixar isso claro pondo na mesa. Que o primeiro é desconhecimento em que, no geral, a média da população brasileira tem, até te falar alguma besteira. Então, provavelmente, sei lá, muita gente vai falar sobre Exu, vai ter aquela coisa moldada pela outras religiosidades que vão pintar aquilo de outra forma. Mas mesmo quando não é algo tão primordial assim, às vezes a gente pode até cometer alguns deslizes. Então é por isso que muitas vezes a gente evita falar sobre esse tipo de coisa. E outra coisa é isso, né? Como aqui no Brasil é uma terra muito idiossincrática, né? A gente tem muitos cultos, muitas culturas. Então é natural que haja sincretismo. Sincretismo. Tem muito sincretismo. Feijoada cultural. Exatamente. Que eu particularmente acho bem legal, só que é muito polêmico, né? Cada um vai ter. Vai ter gente que vai ser mais preciosista quanto aquilo, tem gente que não. Mas vamos entrar nessa treta cabeluda daqui a pouco. Queria perguntar sobre você um pouco, Nazi. Como é que foi isso de você descobrir e se descobrir dentro dessa cultura, dessa religiosidade? Começou muito cedo. Eu sou de uma família super católica, ítalo-brasileira. Mas desde cedo, meu pai era espírita. Eu ingressei já no estudo e frequentando Federação Espírita, li toda a obra do Kardec. Depois também comecei, ainda adolescente, a frequentar a Umbanda, a Federação Umbandista na época. Minha mãe recebia, mesmo sem ser doutrinada dentro de uma casa de Umbanda, minha mãe recebia preto velho, né, de uma maneira espontânea. Ela recebia duas entidades conhecidas na Umbanda, que é o pai Joaquim, pai João, principalmente o pai João. E depois, crescendo, sempre me interessando, algo que acho que nasceu comigo, com certeza veio de outras vidas, né, porque foi sempre um interesse genuíno. Eu sempre li muito sobre o assunto, né? Começando por obras, inclusive, como Verger, etc e tal. Frequentando lugares sem ser iniciado. Eu tive uma pré-iniciação em 88 em Salvador, com uma mãe de santo super simples, que chamava Mãe Margarida, que jogou búzios pra mim, lavou colar de Ogum, de Oxóssi, de Iansã. E isso eu considero uma pré-iniciação, por mais que não foi iniciado, não fiz o santo, como se fala, né? Depois, com a morte dela, fiquei sem, digamos, sem um norte. Comecei a frequentar muitos lugares que eu respeito, tanto da Umbanda como do Candomblé, Queto, principalmente, e Quimbanda também. Eu sempre tive uma atração muito grande pelo chamado povo da rua, né? Então gostava de frequentar a gíria de Exu, de Pomba Gira, às vezes consultar mesmo eles. Agora, acontece que a casa que eu me identifiquei e o momento que eu me identifiquei com o sacerdote King foi realmente um momento de muito... uma encruzilhada, vamos dizer assim, literalmente na minha vida, que foi aquele período de separação do Ira, né? Que foi aquela briga que envolveu família, aquele escândalo, aquele furacão que foi a separação do Ira, a tentativa de interdição minha, a minha briga com os integrantes, com meu próprio irmão, etc e tal. E realmente eu comecei, até como eu falei, passei uma fase assim, navegando pelo, digamos, o lado negro da força, né? Quimbandando, literalmente, né? E o que aconteceu foi que num determinado momento eu conheci primeiro o King, era escritor, né? Eu já tinha os livros dele, Poemas de Fá, que é a tese de doutorado dele. Tinha também já o livro dele sobre Ogum. E um dia consegui a consulta dele. Aí na consulta dele, como um bom orientador, ele falou as coisas que eu não queria ouvir. Né? Porque... excelente, é isso aí. Claro, porque sempre tem uma oportunidade, é verdade, quando a gente age dessa forma, né? Que é procurando vingança, procurando justiça com as próprias mãos, sempre vai ter alguém que venda algo para você, né? E o King me mostrou uma outra abordagem sobre meus problemas e me convidou, falou: olha, você deveria desenvolver sua parte espiritual, é isso que o jogo está dizendo, entre outras coisas. Nós temos o Dudua, se você quiser conhecer, vá numa uma das festas, um dos ossés da gente. Se você já tem um lugar, ele nenhum instante tentou me aliciar para casa, falou: se você frequenta algum lugar, continue frequentando, se aprofunde. Caso contrário, se você quiser, vá lá e conheça. Foi aí que eu fui pela primeira vez no templo, que é em Mongaguá, né, no balneário de Jussara. E me encantei com o axé das pessoas, com, né, aquela coisa bacana. Então foi aí que eu comecei, né, me iniciar, né. Eu até tenho uma história meio engraçada, porque, e é bom que eu diga isso daqui já na abertura. Eu sou Omó Ifá, ou seja, eu sou filho de Ifá. Eu sou, o meu Ifá, o meu destino é aberto. Ifá abriu meu destino e falou o meu Odu, a minha predestinação, né? E as coisas que incorrem nisso, né? Interdições, ou seja, proibições, aconselhamento de iniciações, etc e tal. Mas como eu sempre tive uma ligação muito grande com Ogum e com Exu, né? E na verdade eu tinha o maior medo das quizilas nas interdições, né? Porque eu conheço coisas assim, incríveis. Cair, por exemplo, eu achava que na certa ia cair, como algumas pessoas caem, você não pode entrar mais no mar, que eu adoro. Ou não pode mais beber, que eu adoro. Então, então eu fiquei assim, eu tentei adiar o Ifá, essa é a verdade. Teve uma entrevista que você deu, que você disse que uma das... dos que você não pode fazer é comer a abobrinha, né? E uma vez você comeu sem querer. E tem uma história. E caí de uma beliche que estava dormindo, tá aqui, ó. Fraturei o zigoma, quase morri. Nossa senhora. Outras coisas. E até foi sem querer, não foi uma afronta, entendeu? Uhum. Eu achava que era cebola. A abobrinha, não negocio com a abobrinha. Abobrinha é uma coisa... Não, mas até que é bom, eu gosto da abobrinha. As minhas quesilas são mais comportamentais, que são, acho que, as mais difíceis do que proibições, né? Mas aí o que aconteceu? Eu falei com quem, e o quem falou: olha, a minha orientação é que você primeiro fizesse o Ifá, porque esse é o correto. Por quê? Porque o Ifá vai dizer para você qual orixá que você tem que fazer. Entendeu? Você pode até fazer um orixá, não tem proibição. Na matriz africana não tem essa coisa: você é de Oxum, não pode fazer Iansã. Papo furado, tá? Você pode fazer um orixá por uma simpatia a ele, a iniciação dele. Mas o Ifá vai dizer para você que as dificuldades que você vai passar na vida, que já estão escritas antes de você nascer, determinados orixás vão te ajudar nisso, o axé deles. Então eu fiz naquela, né? E o que aconteceu? Um dia o King me pegou no contrapé. Eu já tinha feito iniciação. Falei: eu vou fazer ano que vem, eu faço, Ifá. Deixa que eu deixo, vamos marcar. Vamos lá. Porque também o período da gente fazer essas iniciações de Ifá é quando pouco menos, quase 3 meses que os sacerdotes africanos ficam no Brasil, né? King não faz Ifá. O King tem conhecimento para ser babalaô. Mas ele, por uma opção própria, ele tem o nosso babalaô, a Diorã, axé. Bom, aí o que aconteceu? Um dia que eu fui lá no Odudu para fazer um ebó de final de ano, aquelas coisas, né? Ele me pegou assim, num contrapé. Que é óbvio que não, isso é o Ifá fazendo isso, né? Isso é Exu fazendo isso. Olha, Nazi, tudo bem? Porque já tinha acabado o período de fazer Ifá. Eram os últimos dias dos africanos lá. Aí o King me pegou no surpreendeu e falou, olha, eu tô abrindo um barco de Ifá de última hora, porque tem um pessoal do Rio de Janeiro que vai vir fazer. Você não quer fazer? Eu fiquei, mas sim! E aí eu fiz, tudo bem. Aí no dia, não tive como falar, não. Falei, pronto, foi, fazer, mano. Pô, tudo bem. Morrendo de medo, né? Aquela besteira isso, cara. A gente perde tanto tempo na vida com as coisas bobas. Bom, aí no dia, olha a coisa incrível. No dia que eu cheguei pra fazer Ifá, quem que tava sentado assim no canto me olhando, falou assim, moço, aquele sotaque que ele tem. Eu só uma vez na vida fiz Ifá pra uma única pessoa. Depois eu fiquei sabendo, que não vou citar o nome, foi um artista famoso que não quis fazer com outras pessoas. Pois é, aquele pessoal do Rio de Janeiro furou. Vamos fazer isso com você. Achei. E fui lá, quando eu fazer Ifá. Quando a coisa é pra ir, né, mesmo... Não é? Tá vendo? Se encaixa tudo. Aquilo foi um truque de Exu, foi um truque de Ifá. Fala assim, vem cá, pegar uma pessoa pra ligar lá e fazer. E eu aposto que se você não fosse dessa vez, você ia estar enrolado na próxima, viu? Pode ser ter. Meu, o que adiantou? Depois eu chego nesse ponto. Porque a minha vida com Ifá fez assim, né? Deu uma guinada, né? De 180 graus. E olha que coisa interessante, só pra encerrar. Quando saiu a lista de orixás que eu tinha que fazer, quais são os dois primeiros? Ogum e Exu. Ô, Nazi, mas então assim, essa iniciação não é uma iniciação ao Ifá, é uma iniciação para orixá. Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Assim, quando você faz uma iniciação para um orixá, enfim, ele vai... Ó, você precisa fazer iniciação para Ogum. Eu achei que a pessoa não pudesse fazer iniciação para outro. Não, isso não existe. Isso não existe. Eu vou explicar um negócio, que eu vou até usar as palavras de uma pessoa que eu respeito muito no candomblé, que é sacerdotisa do Opon Fonjá, em Salvador, como é o nome dela, Mãe Estela. Que uma vez eu fui consultar ela e ela falou, fiz uma pergunta parecida com essa. Qual o orixá mais importante, diferente? Ela falou assim, meu filho, você tem vários órgãos no corpo, não tem? Tá. Você pode viver sem um coração? Não. Você pode viver sem um intestino? Não. Sem o cérebro? Não. Sem o pulmão? Não. Então, cada orixá representa um axé, né? Ou seja, um poder de realização. Então, não, como, e tem muito isso, infelizmente, tem no candomblé isso daqui. Fulano é de tal orixá, não pode fazer aquilo porque eles brigam. Gente, as pessoas pegam a mitologia, que são metáforas, entendeu? Que são histórias, entendeu? Para dar que tem um sentido moral, para ficar com esses negocinhos, gente. Não tem isso. É claro que tem orixá que é mais importante para você. Porque isso depende das coisas que você está vivendo nessa encarnação. Ou que você está vivendo no momento da sua vida. Né? Mas não existe incompatibilidade de orixá. Gente, pelo amor de Deus, né? É até uma coisa lógica. Né? Mas eu sei que essa pergunta é importante, porque muita gente pensa assim. Eu conheci um brother que é pai de santo também, acho que é umbanda, não é candomblé. E ele falou uma vez uma coisa pra mim que eu acho que bate muito com isso que você tá falando, Nazi. Que ele falou assim, de um colega que tava fazendo tá se fazendo pra um santo, né? Ele falou, poxa, mas ele não é filho desse santo. Aí ele parou, pensou assim e falou, às vezes ele precisa fazer esse santo até pra aprender e pra limitar e pra controlar e pra lidar com coisas melhores nessa vida. Sem dúvida. Como se esse santo ajudasse a equilibrar ele. Exatamente. Então é mais ou menos isso muitas vezes. Sem dúvida. Eu até falei um negócio que me escapou. Até assim, eu sei, gente, que faz parte da cultura, tá? Eu não tô querendo desrespeitar ninguém, né? Mas pra você ver como as coisas a gente traduz errado e a tradução... A gente começa até pra usar um exemplo para ver como as coisas são mal traduzidas, infelizmente. E até uma coisa bacana, né? Não sei se vocês viram. Essa semana, a língua iorubá virou patrimônio cultural no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma vitória tão grande. É uma vitória, você vê, a nossa religião afro-brasileira, seja ela de matriz ou seja ela sincretismo, está tendo grandes vitórias. Né? A gente condenou a Rede Record a 16 horas de direito de resposta em horário nobre, foi vencido em segunda instância, por unanimidade, tá? Doutor Edio Silva, grande doutor Edio, salve sua banda. E também agora já estamos na mão do STF, a questão do abate religioso, que, acredite, teve que chegar até o STF, né? Quer dizer, pode ter comida kash, que é da religião judaica, pode ter o halal dos muçulmanos. Agora, coisa de macumbeiro, coisa de preto, não pode. Aí é macumba, é feitiçaria. Frango é feitiçaria, entendeu? Então, essas vitórias são muito importantes. Aí eu vou estar só no que eu ia falar. Pai de santo, que é a tradução que deram para Baba Orixá, Baba Lorixá, que é uma palavra que significa desdobrando, porque o Yorubá tem isso, ela junta palavras, né? Então é Baba Olorixá, Baba, que significa, tem vários significados, pai carnal, zelador, o que cuida, no caso esse, sacerdote, né? Olorixá, do filho de Orixá, então... Aquele que cuida do filho de Orixá. Virou pai de santo. Primeiro, não é santo, é Orixá. Segundo, não é pai. Por isso que a gente vê muitos sacerdotes falar assim: o meu Ogum que está aqui, o meu seu Ogum, cara, é Ogum de todos. Inclusive, para quem. Ogum, inclusive, é de quem não acredita em Ogum. Entendeu? Então, aí que a gente vê essa soberba que toma, infelizmente, muitos ditos sacerdotes. Pai de santo, eu sou o pai do santo. Você entende como semiologicamente isso daí é complexo e trava a mente das pessoas? Esse é um desvio que precisa ser observado. Por mais que, estou falando, é normal, até eu me pego falando pai de santo também. Mas depois que eu percebi isso daqui, travou um pouquinho na minha goela isso. Isso é muito interessante porque... Depois eu queria voltar até no lance do abade animal, porque eu acho que é um assunto muito crítico e que existe muita desinformação rolando. Que às vezes tem muita gente que tá, às vezes, até de bom coração querendo, sim, enfim, fazer uma mudança e tal, e o pessoal acaba, por desinformação, acabando apoiando esse tipo de ideia. Mas só voltando pra gente não perder aqui o fio da meada. Você acha que é problemático toda essa questão de afastamento que você tem da matriz ou não tem problema? Qual é o seu ponto de vista? Cara, é interessante a sua pergunta, porque eu acho o seguinte, eu acho que, e é bom até que as pessoas lembrem, né? O candomblé é uma religião brasileira. Sim. A Umbanda é uma religião brasileira. As pessoas às vezes não entendem isso direito. Eu acho bonito. Porque o... Só que quando eu falo isso, as pessoas me batem. Já temos histórico. Sim, porque o candomblé, cada terreiro de candomblé tem a sua própria mistura, seu próprio DNA. Tem algumas que conseguem chegar perto de uma pureza Queto, que é Benin, antigo Dalmé também. Jeje, que é o antigo Dalmé. Nagô, que é Nigéria, basicamente. E algumas que até do próprio candomblé, isso na Umbanda é mais nítido, na mistura do orixá com o santo católico, com a religião indígena. Isso é muito claro na Umbanda. No candomblé também existe isso. Às vezes você vai encontrar um terreiro que é Jeje Nagô, como eles falam, ou é Queto Nagô, que tem mistura dos dois, que tem diferença, né? Aí você pega até candomblé que tem mistura também de religião indígena. Você pega candomblé que tem, que chama-se até um bandomblé, né? Que é a mistura dos dois, né? Então eu acho que isso é novidade. Bonito. Eu acho que isso é bonito. Eu acho que o centro de um terreiro não é dizer quem tem a verdade. É o axé da casa. Se a casa é uma casa que pratica o bem, que não explora o próximo, que não fica falando essas coisas, você fez Oxum naquela outra casa, tá tudo errado, você vai ter que fazer Oiava, 20 mil aqui, tá? 20 mil aqui na mão, só que tudo tá dando errado na sua vida por causa de Oiá. Oiá tá puta da vida com você que você fez Oxum. Você acredita que orixá é isso, gente? Uma pessoa que vai pensar que um orixá é um ser mesquinho, orixá é uma força da natureza, gente, uma divindade. Ela vai ficar na tua porta falando assim, você vai fazer Oxum, né? tá bom, agora você vai ver comigo. Tem coisas tão mais importantes para se preocupar, né? Gente, não é possível. Tem trabalhos tão maiores para fazer, eu né? Fico indignado, vocês não sabem como o King fica indignado. Eu acho que isso tem muito a ver com a herança da tradição cristã que a gente tem aqui. Por mais que a pessoa nascida no Brasil não seja cristã, a mentalidade do brasileiro, sim, é cristã. E a ideia, é o pecado, punição. Não só o pecado e a punição, mas a ideia da humanização dos santos. Sim. Então existe Deus que está lá em cima e todas as outras figuras sagradas são santos, que são pessoas que viveram. Então eu acho que existe uma tendência muito forte a pessoa antropomorfizar essas forças da natureza por conta de uma herança judaico-cristã que a gente carrega. Sem dúvida. Porque é bom que você diga isso também, que é óbvio que todos os orixás também têm um arquétipo humano, né? Mas o que realmente está mais próximo do homem, e é por isso que ele é mal compreendido, é o orixá Exu. Sim. Né? Os outros são mais forças da natureza mesmo, né? Ogum com o ferro, que na verdade Ogum significa o briguento. É claro que Ogum tem essa coisa de liderança, de proteção, mas Ogum, olha só, que de briguento, que passou para muita gente no Brasil, é na verdade o orixá da tecnologia. Sim. Entendeu? Daquele que pegou a terra e da terra tirou o ferro. Do ferro fez instrumento agrícola. Instrumento agrícola, agricultura. Agricultura, humanidade. Onde a civilização nasce aonde? Quando o ser humano, os ancestrais, saíram da vida nômade de caça para se pararem numa cidade, plantarem, né? Então, olha só a diferença, cara, o que fizeram com Ogum. Fulana... Eu até digo que até eu tive essa fase também. Eu, como sempre... E é uma coisa interessante, todos os lugares que eu passei, sempre me deram Ogum. Sem eu dar nenhuma dica, sem eu falar, eu tenho meu... Todas, sem nenhuma exceção. Agora, sempre foi assim, eu sou briguento porque eu sou filho de Ogum. Eu mesmo já falei isso pra mim. É mesmo, viu? Só, mexe comigo não, que eu sou filho de Ogum. Por que você fez aquilo, Nath? Eu sou filho de Ogum, eu bebi, filho de Ogum quando bebe é um negócio. Entendeu? Quando, na verdade, não é isso, cara. E eu tô te falando isso porque eu tive mais que desaprender ao longo dessa década que eu vivi no Dudu e com o King, mais desaprender do que aprender. Então, eu já comentei isso, até acho que em outras gravações, essa relação que não só Ogum, mas todos os deuses mitológicos de outras mitologias ligados a supostamente à guerra, e essa confusão que fazem do cara, é um deus da guerra, é de briga. E nunca se associa, você é a primeira pessoa que eu escuto falar, além de Deus já ter comentado isso, a conexão desses deuses com a tecnologia. E eu lembro que quando eu comecei a frequentar terreiro e quando eu comecei a desenvolver na Umbanda, uma coisa que me chamou muito a atenção é que os filhos de Ogum eram sempre os primeiros caras a ter smartphones. Eram sempre os caras que ou lidavam com TI, ou lidavam com... Ou mesmo, por exemplo, tinha um amigo que foi, inclusive, meu advogado uma época. Ele era filho de Ogum, ele era advogado, mas ele, meu, já era o cara que ia no fórum com um N95 da Nokia, porque ele fotografava os documentos para não ter que sair para xerocar. Então já eram os caras que tinham essa conexão um pouco diferente com como lidar com a tecnologia de maneira geral. Eu devo confessar que essa aula de Ogum eu faltei, viu? Sou zero em tecnologia. E dá pra trocar uma ideia? Pode falar a respeito de qual é a tua ligação com o Exu também, assim? Ah, sim. Não, primeiro assim, até inicialmente, como eu falei pra vocês, é minha ligação com o povo de rua. Que, na verdade, hoje eu explico pra vocês. O que chamam de Exu, tanto na Quimbanda como na Umbanda, na verdade é o que os africanos chamam de Ekurum. Que são os povos nativos da terra, ou os eguns, ou seres desencarnados, que utilizam a energia de Exu, né? Mas não são Exu. Exu é um orixá. Exu, o tal orixá. Exu, o orixá vencedor. Exu, o orixá que foi criado pelo Deus Supremo, que é bom também que se fale isso. A religião de orixá, ela é monoteísta. Ela tem um Deus Supremo. É claro que tem divindades. Nesse ponto, ela é parecida com o catolicismo. Tem o Deus Supremo e tem os intermediários, que são os santos e os anjos, né? Mas ela tem um Deus Supremo. Ele é do Mari, porque tem nomes diferentes, né? Para determinadas qualidades do Deus. Ele é do Mari, o Olofim, o Olorum, né? Então, Exu foi criado... até se fala, Exu foi a primeira estrela criada no céu. Isso é uma visão, uma declaração poética que o Ifá fala sobre Exu. Para ajudar o homem a vencer na vida no planeta Terra. Então é por isso que ele tem o orixá também. Assim como assim, nesse ponto tem essa coisa parecida do povo de rua, do Exu da Umbanda, com o Exu orixá. Tem essa identificação, essa proximidade muito grande com o homem, né? Eu até falo, tem uma coisa que não foi eu que inventei, não, mas eu li uma vez e vou falar para vocês, vou fazer uma pergunta, gente. Escolinha do professor Nazi. Quais são as principais entidades da Umbanda? Vamos falar aqui. É o Exu, que é aquele o malandro, né? O cara, né? Meu bandido. Vadião. A Pombagira, que é a mulher liberada, às vezes até, se não prostituta, mas mulher que... Livre, exatamente. Índio, criança, vamos dizer esse, que mais? É o Cabô, preto velho, que é o preto humilde, que sofreu, etc. e tal. É, o trabalhador nordestino, o trabalhador da terra, o baiano. O que, que eles têm em comum? São todos arquétipos de pessoas que... grupos de pessoas, né? Mas de que tipo? Marginalizadas Sim. na sociedade. Crianças, índios, negros, mulheres liberadas, né? Ciganos. Todos são. Exatamente, não tem. Você já viu alguma gira de deputado? Você já viu uma gira de latifundiário? Olha, eu vou numa gira de latifundiário, acho cara, que melhor, aqui, os caras vão arranjar a terra. Acho que melhor não dar ideia, não. De bacharé, do STF, olha. Então, por que que assim? Porque a Umbanda, a meu ver, isso não tô falando, não foi eu que inventei, eu li isso de um antropólogo, achei muito interessante. Esse é o poder que a Umbanda tem. Entre outras coisas. Da identificação, é uma espécie de psicanálise popular. É uma amálgama também, as, não é? Sim, as pessoas se identificam, vão lá, porque elas encontram aquele ser com a gente, aquele ser também sim. que é perseguido, que é marginalizado e que vai dar o conselho pra ele. A gente sempre entendeu? Fala que psicólogo de pobre é terreiro e boteco. Você não tem outra escolha. É esse lugar, tá vendo aí? Tá, já tem base teórica, científica pra isso. Não, não estamos tirando do mumbum, né? Essas coisas são reais, tem antropólogos sobre. Então, só pra concluir a pergunta que você me fez, não, não tem nenhum problema, entendeu? É, eu acho que o único problema é se se usa conhecimento, deturpa-se conhecimento para tirar proveito próprio, porque cuidar das pessoas, ser um sacerdote, seja ele de que religião for, seja ele do Ifá, seja ele do Candomblé, seja ele da Umbanda, é uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que você vê assim, realmente tem muitos pais de santo, esses eu chamo de pais, às vezes eu já briguei com alguns, sabe? E quando eu brigo com eles, eu chamo eles de pai de santo, né? Não tendo um pejorativo. Tem a vida fodida, lascada, porque usar um conhecimento sagrado, entendeu? E também não estou falando que isso não tem que cobrar. Isso é um trabalho, a pessoa também encarrega. Quem é um sacerdote tem que pegar o problema das pessoas, sabe disso? Você briga, por isso que quem é sacerdote tem que se cuidar muito. Porque se você tem um problema e ele vai fazer um ebó para você, ele vai chamar a briga com o problema. Vem cá, problema, eu que vou resolver você. O bicho fica na casa dele. Entendeu? Então é uma responsabilidade. Não estou falando que não tem custo, entendeu? Mas assim, tem, infelizmente, muitos. O maior problema da nossa religião, infelizmente, não são só os evangélicos radicais. São também gente, né, os ditos que faz mau uso de conhecimento e de magia. Sim. Muito do que a gente está conversando aqui é muito interessante, porque a gente vai vendo esses problemas não só na questão do Ifá. A espiritualidade, no geral, você vê, por exemplo, aquele cara que é extremamente vaidoso, o cara, o picareta que chega, pô, 20 mil eu resolvi isso pra você, ah, não faz naquela casa, faz com a minha. Isso, iniciação, nossa, tem tanta coisa. Iniciação no motel, essa eu não conheço. Jesus, eu morro e não vejo tudo, é isso? É, tem tudo. A gente fala, vou invocar uma pombagira no motel. A gente vai resolver essas coisas. Pombagira Astúrias. A gente está falando muito de como é que é essa realidade aqui no Brasil, mas vamos voltar um pouco. O Ifá, ele é mais próximo, tem mais contato com os países africanos, tem mais contato com aquela cultura. Da onde vem o Ifá? E só para o leigo que está escutando aqui a gente agora e talvez tenha se perdido um pouco, o que é o Ifá? Como é que a gente pode categorizar? Tá. Poxa, agora senta que lá vem a história, hein? Eu vou fazer uma pergunta em cima dessa. É assim, quando a gente foi fazer a pesquisa, para a gente não vir aqui totalmente sem saber o que falar, muita informação conflitante na internet e outros lugares que a gente achou tipo, do culto ao Ifá e do Ifá o oráculo. Então, eles fazem uma bagunça tanto que você fica sem informação nenhuma. Esse é o problema da internet, essa magia fraca, como eu falo, né? Ela veio para gerar conhecimento e só trouxe ignorância, né? E ódio, né? Vamos lá. Eu vou até começar pelo mais fácil de responder, que aqui não tem resposta, tá? Da onde veio o Ifá? Eu já perguntei isso pro King e o King desconversa. Porque, na verdade, como uma cultura oral e não tem livros de arqueologia, eu já ouvi teses gente até inteligente que falou, que fala que vem do Antigo Egito. Já olha aí! Não tô falando. Eu falei isso pro King e o King falou: não. É engraçado você estar falando isso, porque isso acaba sendo uma piada recorrente no nosso programa. Porque todo mundo fala que tudo veio do Egito. O tarô veio do Egito. Mas mesmo porque eu já vi, teve um sacerdote que eu gosto muito, que é o pai Orlando de Ogum, que é um cara também muito estudioso, tem alguns livros dele, que ele fala que ele compara o culto de Fá com o culto de Ra. Que ele fala que Fá, Ra, na verdade é uma palavra. Bom, estou falando, essa é uma tese, não estou falando que essa é a resposta. Tem gente, inclusive, quem assistiu o filme do PRVG, Mensageiro Entre Dois Mundos, já viram isso? Recomendo. É um filme da Conspiração Filmes, narrada pelo Gilberto Gil, que conta a história do Verger. E eles conversam no Benin com um sacerdote. É, muito legal, recomendo. Hein? Ó, é Pierre Verger, Mensageiro Entre Dois Mundos. E ele fala que veio do Oriente Médio. Tá? E tanto que tem algumas coisas, tem algumas contas que parecem um opelê. Tá. A gente achou isso também. Eu achei muito interessante que ele fala assim que o oráculo tem semelhanças com gematria, geomancia árabe, né? Então, a gente acha, na verdade, que antigamente era tudo muito separado. Existia o Egito, existia a África, existiam os árabes. Mas, na verdade, desde aquele tempo havia uma confluência de povos. Tinha mercado, né? Exato. É bom a gente lembrar do seguinte. O povo iorubá, porque isso que também é bom a gente falar. Orixá, a gente fala África. De uma maneira muito genérica. Existem milhares de Áfricas. Né? E muitas etnias, o próprio iorubá, acho que tem uma centena de dialetos. Né? E a gente sabe que a história do povo iorubá, o que, que é? Eles moravam acima do Saara. Né? O patrono, Odudua, né? Que é uma espécie de Moisés iorubá, ele conduz o povo iorubá historicamente até Ilé Ifé. Né? E, então, quer dizer, eles atravessaram uma região que era próxima do Oriente. E migraram para a África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara. Obviamente deve ter tido essa coisa. Mas aí eu vou junto com o King e falo assim, o que interessa onde nasceu? Porque, agora, essa cultura, assim como tem minha avó, minha bisavó, ela nasceu no Líbano. Ela sabia fazer borra de café, ler borra de café, ela tinha as magias dela, fazia quebranto, né, com ovo, entendeu? Então, é óbvio que toda essa região tinha uma cultura, sei lá, de 4 mil anos de magia, de conhecimento. Eles estão no mesmo continente, né? Então fica um pouco mais fácil. Fica mais fácil, não precisa da TAM, não precisa de nada, né? Eles estão ali, porque às vezes a gente vê uma galera falando umas coisas do Egito, mas maluco, calma aí, né, velho? Pelo menos ali eles estão no mesmo continente, né? Aqui nos Estados Unidos, o cara teve que atravessar, sei lá, o Alasca, passar pela Rússia e chegar lá, né? Tá muito perto, né? Não, e é duro é ver a Cleópatra sendo feita pela... Como é que é o nome daquela atriz lá, linda, de olhos azuis? Ah, Taylor, né? Tem uma história ótima que o Keller sabe contar melhor do que eu, de uma tribo brasileira de índios ayahuasqueiros que vieram do Egito. Imagina, né? Tudo bem. Bom, prosseguindo, o que é o Ifá? Tá? Humildemente, esse... O meu de filho de Ifá vai falar com você. Então, existem duas coisas. A divindade Orumilá Ifá, que é uma divindade, uns consideram orixá, eu considero divindade. É diferente de orixá. Bom, enfim, isso não vem ao caso. Da predestinação, né? Ou seja, Ifá presenciou a sua encarnação. E Ifá sabe tudo aquilo que você vai passar na sua vida. Teve um cubano que definiu isso, eu achei muito legal. Ifá é o conhecimento de tudo que existe, existiu e existirá. Se Deus tivesse um cérebro, segundo esse cubano, esse cérebro seria Ifá. Entendeu? Essa é a definição desse cubano que eu achei genial. Né? Então, é assim. Então temos o Orumilá Ifá, que em muitos pontos é tratado como um profeta também. Para a mitologia iorubá, Orumilá existiu como pessoa. não tem provas materiais arqueológicas escritas sobre isso. Como eu falei para vocês, é uma cultura oral, né? Mas tem relatos que falam de Orumilaifá, o profeta, como um ser de carne e osso. No filme do Verger também fala isso. Novamente, vejam esse filme. Pierre Verger, dirigido pelo Andrucha. E eu, inclusive, tem um babalaô que fala assim: é, o Ifá, ele tinha nascido sem esqueleto, tudo. Eu até fiquei pensando assim: se Ifá não foi um cara com deficiência física profunda, e às vezes esses caras que têm deficiência profunda têm uma espiritualidade muito desenvolvida, concorda? Porque eles têm um cérebro que, né, que vira uma antena, pessoa. Eu mesmo estudei com um garoto assim, que era um gênio que tinha câncer ósseo, uma coisa assim. Bom, enfim, foco. Então, temos o orixá, a divindade da sabedoria, da predestinação, ou seja, aquilo que está predestinado, né? E temos o oráculo, que chama-se simplesmente Ifá. O profeta, a divindade, Orumilaifá. O jogo, Ifá. Como se joga Ifá? Ou aqui a gente conhece popularmente como o jogo de búzios, 16 búzios jogados. O jogo de búzios é um jogo para babalorixás e para ialorixás, ou para sacerdotes e sacerdotisas. Ele é mais simples, tá? São 16 predestinações. Eu vou fazer uma comparação grosseira. Como signos? Só para situar o pessoal, você fala de Odum. Odum. É Odu, não é Odum. Ah, tá. Odu são os signos. É um signo de predestinação. Que são os 16, tem 16 principais. Que se combinam entre si, dando 256 signos de predestinação. Vou comparar grosseiramente para o leigo entender. Não tem 12 signos no zodíaco? Cada signo não tem uma situação, uma coisa assim? Vamos imaginar que são 16, não 12. E a mistura deles, como se fosse Aquário, Câncer, Aquário, Júpiter, Aquário, Libra, Aquário, não sei o que. Então, como se fosse uma combinação de signo e ascendente, de Sol e ascendente. Exato. É. Às vezes, algumas coisas muito parecem no Ifá. O oráculo que eu acho mais parecido com o Ifá é o I Ching, que tem aquela queda e para ela tem uma parábola. E dessa parábola você interpreta aquilo que você está perguntando. É a mutação, né, no I Ching. No I Ching você tem aquelas 6 linhas e algumas dessas linhas são móveis e elas transformam aquele hexagrama num outro hexagrama. Você vai no I Ching, tanto com o I Ching, assim como o Ifá tem uma outra coisa parecida, não se pergunta para Ifá duas vezes a mesma coisa. Exato, no I Ching também. No I Ching também tem. Até cai como é que é? Insensatez juvenil, não é isso? Insensatez juvenil. Eu acho muito parecido, cara. Porque você vai com uma pergunta para o I Ching. E qual é que é o segredo do Ifá? O Ifá não é com outros jogos divinatórios que vai ver seu passando, vai ver... Não, ele é o seguinte. Um médico. Doutor, eu tenho um problema. É esse. Tá. Se for o médico, jogaria o Ifá, seja ele por... Aliás, por... O Babalaô joga outros dois tipos de Ifá. Que é o Opelê, que é uma corrente com conchas, que vocês estão vendo aqui, vocês vão fotografar. Que também a caída dele dá o Odu. E as sementes de Kim, passando de uma mão para outra, né? Depois até, se quiser, abrir ele para mostrar ele mais direitinho. Então, assim, doutor, eu tenho um problema. Consulente para Ifá. O Ifá é jogado. Diagnóstico do seu problema. E receita. Então, quem joga, o sacerdote, joga o Ifá, cai um Odu. Aquela pergunta que ele fez, aquele problema que ele traz, cai um Odu. Nesse Odu, tem o quê? Tem uma parábola que interpreta qual a solução. E olha só como é complexo ser babalaô. Por isso que a gente fica revoltado de pessoas que passam uma semana na África e voltam com diploma de babalaô, que é pior ainda, hein? Tem um diploma de babalaô. O cara, para considerar ser um babalaô, ele tem que estudar. E estudar, sim, não é estudar livro, né? Hoje até existem alguns livros com isso, né? Mas, assim, no mínimo 7-8 anos. Tem quando uma criança na África Yorubá, sempre que, daqui para frente, sempre que eu falar África é sobre Ifá, é Yorubá. Ela às vezes nasce com... lá eles fazem Ifá com... Assim que a criança nasce, praticamente. O meu neto é feito em Ifá. Eu sou vovô. Vovô nasce. meu neto fez Ifá com 6 meses. Caramba. Entendeu? Eles já jogam e falam assim... Está no destino dele ser sacerdote. Ele já começa a estudar com 7 anos de idade. E é um conhecimento que ele vai ter que passar o resto da vida. Ele tem que ter, no mínimo, 7, 8 anos estudando como? Conversando com outros babalaôs, porque ele vai ter que aprender para cada um dos 256 odus, 256, tem dezenas de parábolas, que é os itãs, né? Dezenas e dezenas de cânticos, os adurá, dezenas e dezenas de ebós para solucionar o problema. Então é um conhecimento que é dito infinito. Enciclopédico, né? Claro. Tanto com o grande babalaô é aquele que morre se sentindo, como é que se diz? Sem conhecer tudo. É um conhecimento infinito. Porque ele sempre vai encontrar um outro babalaô que vai recitar um outro verso para ele. Vai ensinar para ele um outro banho de ervas. Um outro ebó. Entendeu? Isso é até interessante. Não deixa a pessoa ficar se sentindo... É errado, né? Então o babalaô se sente assim, ah, eu tô no topo, eu já sei tudo. Porque até uma questão de humildade, né? Sim. Você sempre está aprendendo alguma coisa. E assim, não deveria ser isso para tudo na gente na vida? Agora, ainda mais para pessoas que são ditas sacerdotes, seja em tudo, né? Por isso que eu falo assim, você quer reconhecer um pai de santo no sentido pejorativo, é quando ele achar que sabe tudo. Ah, eu sei tudo. E tem um monte que é assim, né? Imagina, esses africanos não sabem nada. Imagina, o orixá acabou na África. Eu recomendo pra ele viajar lá pra África um pouquinho pra ver se realmente acabou lá, viu? Você vai ver, o cara nunca saiu de Osasco, né? Tá sempre ali do lado. Nada contra Osasco. Na África. É. Uma das nossas perguntas era exatamente essa, né? Porque, por exemplo, eu jogo runas, o Grola, que é o nosso especialista no tarô, né? Na realidade, os dois. E nós sempre batemos na tecla de que tarô e runa não adivinha nada. Você traz um problema e você consegue, ele te aconselha. Então o Ifá, ele vai também nessa linha. Sim. Ele não prevê coisas. Se uma pessoa chega para você, não, ele diz, pode prever, sim. Também. Também. Mas aí é um outro tipo de jogada. Não, é a mesma jogada. Eu acho que a diferença... Não, porque às vezes na própria parábola está te dizendo alguma coisa. Vamos dizer assim, a parábola conta, vamos dizer, vou chutar. Uma parábola fala assim, sobre um cara que foi atraiçoado pelo melhor amigo dele. Então, ó, toma cuidado com alguém próximo de você. A diferença desses, isso é importante, que eu acho que é a diferença de quase de todos os oráculos com relação ao Ifá, seja ele jogo de búzios, seja o Pelé, o Iquim, é que ele receita um ebó. O que é um ebó? É uma oferenda mágica, mágica porque ela vai transmutar uma energia. Para, e não significa que você faz ebó e fica lá lindão, ó. Hoje estou com um problema, não estou tendo trabalho, cara, pô, tá duro, toda porta que eu bato me fecha, tá? Vai lá, faz o ebó, etc. O neguinho fica na cama até as 2 da tarde vendo a Renata Fã e o Neto. Adianta, gente. A gente fala muito também, recorrente, fala que é uma ótima magia para conseguir emprego, é distribuir currículo, né? Exatamente, esse é um ebó que, olha, é um ebó bom esse daí. Por isso que tem que ter, e é bom também que você diga isso, assim trabalha o King e assim tem que trabalhar os bons sacerdotes orientadores. Eu faço a parte mágica, mas olha, você está com problema de saúde? Vamos fazer a parte do ebó? Vai no médico. Vou fazer, está com problema de trabalho? Vamos fazer ebó? Distribui currículo. Entendeu? Olha, tô com um problema de amor. Vamos fazer ebó? Mas seja uma pessoa mais agradável, gente. Né? Por favor. Se você for brava desse jeito, minha filha, você não vai arranjar. Não, senhor, não sei que você queira um banana. Não é? Fica em casa esperando. Claro. Isso eu acho que pode ser muito bem um resgate, porque assim, eu não conheço bem a cultura iorubá, mas provavelmente o cara que tirava Ifá, provavelmente, eu não sei se é esse o caso, tava ali também para curar as pessoas na época. Sim. Né? Então, é muito bom a gente fazer um pouco dessa separação também. Sim, porque boa. Mudou, né? Boa pergunta. Mais uma vez, o candidato agradece. Candidato, quando fala isso no programa, é que ele tá puto com a pergunta, né? Ó, os babalaôs, eles eram também... Porque tem assim, tem um provérbio. Um provérbio não, uma verbete, né? Yorubá que fala, cozia ué, cozia orixá. Sem planta, não tem orixá. A gente fala muito, eu acho que vocês vão tocar sobre a questão do edjé, o sangue, né, o sacrifício, mas assim, o mais importante primeiro é o conhecimento que eles têm das plantas. Não existe banho que você mistura com edé, no caso o sangue, quem não tem as plantas específicas. E é um conhecimento à parte ser um babala Osain, ou seja, um sacerdote de Osain, que é o orixá da magia das plantas. Então os babalaôs na antiguidade, eles tinham tudo isso. Eles eram conselheiros, conselheiros políticos, inclusive. É. Até hoje na Nigéria existe uma coisa, segundo o Baba King, que eles não fazem uma obra grandiosa de ponte sem consultar o Ifá. Eles falam assim, tem que fazer um ebó aqui, entendeu? Para Odebrecht. Eu ouvi falar que em Angola é assim também, né? Para você, dependendo do que você vai construir e tal, você tem que consultar um babalorixá. Mas eu acho que lá não. Se tiver. A religiosidade, por exemplo, que a gente conhece, até bom que você fale isso também, é muito pouco conhecido. Tem uma tese que foi porque, como os primeiros escravos que vieram para cá foram do centro da África, eles foram aculturados mais rapidamente. A cultura de orixá está viva mais porque foram os últimos que vieram para a Bahia, eram nagôs, né? Então eles perderam menos, assim, porque existe a magia que se chama... A gente fala Angola, na verdade é Inquice, culto a Inquice. Que, na verdade, eu acredito, por conta das guerras civis, do próprio comunismo ateu, eles esmagaram esse conhecimento mágico lá. Existe, é muito raro hoje no Brasil você encontrar o culto de Inquice, que são as três religiões parecidas, que elas têm a proximidade aqui, religiões africanas, no geral, elas têm três características comuns. Culto antepassado, ou seja, os mortos da família, culto aos forças da natureza. Né? Enfim, tem um terceiro que agora me foge da cabeça. Mas enfim, são parecidos, mas são cultos diferentes. O Jeje, que é o chamado Vodum, né? Presente no Haiti, e tem hoje no Maranhão, tem isso também, que eu acho que é o único reduto que tem no Brasil forte. O Dinquício, que é o chamado aqui de Candomblé Angola, que também é muito raro hoje, acho que se perdeu muito isso. Eu gostaria de conhecer. Esse livro que a gente deixou com você, do Paulo Mayombe, ele é um culto que sobreviveu relativamente bem, porque ele foi para Cuba em vez de vir para o Brasil, e agora está vindo de Cuba para o Brasil, e ele é de povo bantu, e ele é culto a Inquice. Exatamente. E ele tem um jogo extremamente parecido, pelo menos a matemática da coisa, com o jogo de Ifá, só que são 9 conchinhas em vez de 16. É bem parecido. O Ifá, ele é um culto a orixás. Não, ou ah, é bom, só bom, ao orixá? Não, vamos explicar de acordo. Não. O Ifá é um sacerdócio à parte. Como sacerdócio, tá? Você vai ser sacerdote de Ifá, vai virar um babalaô, anos de experiência. Para ser um babalorixá, o caminho é mais curto. Ou seja, um zelador para fazer o santo, para fazer o orixá, No filho de orixá, é um sacerdócio mais simples. Acho que no Brasil costuma durar 7 anos, né? Que é o chamado Deká, né? Agora, o culto lá não está dissociado Ifá de orixá. A diferença que tem para o Brasil é o seguinte: na África Yorubá, você nasce, faz o Ifá. E o que, que o Ifá vai dizer para você? Isso tem que ficar mais claro. Ifá vai dizer para você: você tem coisas que tiram a sua sorte, que são as chamadas Kizila, que é uma palavra banto, e o Ewó, que é a palavra Yorubá. Seguindo, interdições. Não pode comer tal coisas, não pode usar tal cores, principalmente comportamentos. Tem de tudo. Eu já vi pessoas assim que tiveram assim: tem que ter um cavalo. Graças a Deus que não caiu essa família. É o que faz, né? Óbvio, vai levar um cavalo pro apartamento. A pessoa vai lá, adota um cavalo num aras, num sítio, entendeu? Porque são coisas que traem sorte para a pessoa. Eu acho que eu compraria uma moto. Imagina, pô. Então, esse é o xamã moderno aqui. Então, interdições, proibições. Né? Não tem nada de moral nisso. Por alguma questão, a gente pergunta para os africanos, eles falam assim: vocês perguntam muito, não tem que perguntar, gente. É só não fazer, entendeu? É que o nosso problema é ocidental. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Cara, o máximo que eu consegui tirar do King, foi quando a minha filha também foi lá, foi um EO para ela, foi falar assim: cara, eu acho que ele teve uma boa. Se eu perguntasse para ele, nem pergunto, né? Porque é só fazer, cara, não tem que saber por quê. Você está aqui numa relação filosófica, religiosa, você está para por quê? Por quê? Né? Porque eles ficam falando assim: provavelmente esse alguma coisa na outra vida, por exemplo, eu não posso comer milho em grão. tal, provavelmente, segundo King, na outra vida o milho salvou minha vida de morrer de fome. Então eu presto uma homenagem ao milho, entendeu? Esse é o máximo que eu consegui, entendeu? Simplesmente não faça isso, não coma isso, não use isso, ponto. Orixás para você, isso quando você abre o seu Ifá, né? Orixás para você ser iniciado, esse. São suas prioridades. Por quê? Por causa da sua ancestralidade e por causa que os desafios que você vai ter na sua vida passarão pela energia, pelo axé desses orixás. E outras coisas, o Ifá também revela, e para mim revelou coisas que aconteceram. Vai acontecer tal coisa, vai enfrentar 4 pessoas na justiça. Cultue Ogum e você vencerá. Eu enfrentei 4 pessoas na justiça, cultuei Ogum e venci. Então são essas coisas. Isso se abre o Ifá nesse sentido. Aí você vai desenvolver. Poxa, devo fazer os orixás que Ifá me recomenda na abertura do meu destino? Sim. Por quê? Porque é o melhor para você. Posso fazer outros? Pode. Posso não fazer nenhum daqueles e fazer só os que eu quero? Pode também. Não é o recomendável. No meu caso, deu certo. Não repito a minha experiência. Então, eu acho que eu saquei que, assim, o Ifá, ele tá sempre em torno da arte divinatória mesmo, em torno daquilo, né? É a iniciação na África Urubana, você se introduz na vida, no culto de orixá, pelo Ifá. Entendi. Por isso que as crianças já são feitas no Ifá. Eu fiz Ifá com 50 anos, 50 não, 45. Já são feitas com meses de vida, então já revela as coisas. Já tem, aliás, dá um nome também, tem essa. Eu tenho um nome em Ifá, que chama-se Ogum Bemi. Significa Ogum cuida de mim. Nossa, sou metido bonitinho pra caramba, hein? Pode falar meu Ogum, inclusive. Então, vou fazer uma pergunta polêmica aqui, hein? Dá licença, vou trazer a polêmica. Isso não deixa as nossas religiões africanas, aqui de matriz africana, meio capada, já que eles não têm acesso ao Ifá? Tão grande? Não, porque, tipo assim, eu entendi que dá pro cara ser de origem ir pro Maco. Ir pra uma coisa. Dessa vez não foi o Grola. Ir pra uma coisa tipo, o candomblé. O cara não tem problema ir pro candomblé e fazer o Ifá. Não. Aliás, no Dudua tem isso, né? Tem várias casas. No Dudua tem os filhos do King, como eu, né? Filhos do King, do Babalorixá King, do Babaloa de Orã, da Yalodé, Yalorixá, Yanifá, na verdade. Mas tem muitas casas lá, eu cito vários, assim, o Baba Xangô, Ocimar, vários outros, não vou falar que senão o povo fica com ciumeira. Que são assim, tem as suas casas de candomblé com seus filhos da casa e que levam lá para fazer as coisas que os africanos reconhecem com humildade, entendeu? E não tem problema, gente, porque apesar de ser bom fazer o Ifá, eu recomendo para todo mundo. Aliás, tem duas, isso é bom também de se falar. Tem duas iniciações que você não precisa mudar de religião para fazer, sabia? É o Ifá e a Dje, que está aqui atrás de você, que é uma divindade da prosperidade, da riqueza no trabalho. As pessoas podem fazer isso para colocar simplesmente na loja delas, para atrair cliente. A Dje qualquer um pode fazer, não precisa ter, não vira filho de santo, entendeu? E o Ifá também, um padre pode fazer Ifá e continuar padre. Então, é isso que eu ia perguntar, que talvez o ouvinte esteja com dúvida, que é, o Ifá como oracular, não é qualquer um que pode fazer, então. É só um iniciado. Como? O Ifá pra pegar babalaô? É. Para o oracular, de jogar Ifá. Ah, tá. Ser alguém que joga... Você precisa de autorização. Deixa eu explicar uma coisa. Quando um babalorixá ou um aialorixá, o pai de santo ou a mãe de santo, no bom sentido, jogam búzios, eles estão jogando Ifá também. Estão jogando Ifá. Tá. O que eu tô falando, para jogar um opelê, que ou um Iquim, aí é babalaô. Porque o Ifá, o jogo de búzios, também dá os 256. Aliás, entendi. Não só isso também, esqueci de falar. Uma outra maneira de jogar Ifá, e não precisa ser babalaô, é jogar o Obi. Obi é aquela semente africana que se divide em 4, que é Obi Obatá, que chama-se o Obi perfeito. Eu mostro para vocês fotografarem. É o que a gente usa geralmente em oferendas. É uma semente que você divide em 4, tira ela e... Eu acho que esse obi é aquele que alguns pais de santo de Umbanda usam para ver o pai de cabeça do filho, se eu não me engano. Não sei. Tem um obi brasileiro que é um obi que é de duas partes só, que não é esse, não. Eu vou mostrar para vocês fotografarem. É o obi africano. O obi tem vários gomos, tem até de seis. Mas o legal é o de quatro. Por quê? Porque, como vocês perceberam, 16 é um sistema binário. 4 vezes 4, 16. 16, 16, 256. Então, com 4 gomos de Fá, de Obi, você joga, e isso é um conhecimento muito difícil, só conhece africano que sabe fazer isso. Jogar e tirar o Odu em 4 gomos de Obi. Entendeu? Depende com a parte fêmea, até a parte masculina, a parte feminina. É meio maluco ainda. Caramba! É. É qualquer um, né? É. Mas, eu cheguei no centro da questão que você me perguntou. Então, a pergunta foi, o Ifá como oracular, qualquer um pode jogar ou você precisa de uma autorização? Qualquer um pode se consultar. Não é consultar, jogar. Aprender. Não. Porque, por exemplo, eu posso eu posso estudar tarô e eu posso começar a praticar não, tarô. Entendi o que você falou. Não. Você precisa ter certas iniciações em orixá, em tempo de orixá. E estudar. Por exemplo, no caso, eu fiz o curso do King. Aliás, fiz várias vezes. Eu fiz pela minha paixão de conhecimento. Eu gosto de conhecer os Odus. Eu até repeti cursos com ele para entender cada vez mais o Odu. E não jogo. Entendeu? Mesmo porque jogo para se desenvolver é prática, entendeu? A responsabilidade. Tem a responsabilidade de dar o ebó, né? E outra, não sei quanto a vocês, mas no Ifá não se joga Ifá para si mesmo. Ah, não? Não se joga. Em runas a gente pode, mas é melhor não. O tarô a gente joga. Aliás, é recomendado até que você. Até para você ter contato. Com sua própria intuição, que você jogue pra você mesmo. Mas uma não, coisa. Não, eu não tô fazendo uma crítica, eu tô falando uma característica. É característica do tarô, mas uma coisa que a gente sempre comenta, inclusive eu, Carla, já falo muito isso. Muitas vezes, quando você tá com um problema sério e você tem uma conexão. Isso tá te atrapalhando, complicando emocionalmente. Você não consegue, você tira e não consegue interpretar. Aí é sempre legal você ter alguém que te auxilie nisso. Eu acho que vai mais por isso também, você sabia? Porque a gente tem poder de. Eu imagino isso. Poder de manipulação, automanipulação. Né? De querer ouvir a resposta. Ah, que isso daqui tá vendo? Eu falei. E na runa, quando você joga. Runa normalmente é muito tapa na cara. Às vezes você meio que recusa o tapa na cara e. É melhor vir um outro. E tem, por exemplo, também um outro absurdo, ó, que é parecido com esse de fazer santo em motel, que eu sei porque... isso eu sei porque assim, até uma pessoa que eu conheço, gosto muito dele, não vou citar o nome. Gente que faz ebó, sacerdote que faz ebó pra si mesmo. Faz buri pra si mesmo. Que é um absurdo. Lógico, matemático. Se eu tô fazendo um ebó, eu preciso de um axé que eu não tenho. Como é que eu vou fazer um ebó eu mesmo pra ter um axé que eu não tenho? Uma auto-iniciação, né? Eu vou me ensinar a mim mesmo. Exato. Eu vou me iniciar em mim. Isso é falta de humildade. Eu sei disso, que eu gosto da pessoa que eu tô falando. Gosto dela. Ele é turrona, entendeu? E tem esse problema de ter um outro sacerdote e botar a mão na cabeça dele. Ah, esse cara não confio muito nele, ele não sabe quanto eu sei, entendeu? Mas é ouvinte do programa e... Sim, ó, você sabe o que eu tô falando, hein? Tomou puxado de orelha. A questão, assim, que até foi eu que levantei quando a gente tava fazendo a pauta, é porque, principalmente na Umbanda, se fala muito, como Exu é o orixá mensageiro, antes de qualquer trabalho... Você faz a oferenda para Exu. Eu queria entender se no Ifá existe isso também? Você precisa cultuar o Exu antes de fazer um culto de Ifá, de jogar o Ifá? Não, aliás, depois vou deixar vocês fotografarem, inclusive meu santuário de Ifá lá. O seu assentamento de Ifá, o assentamento de Ifá tem os Ikins, que representam Ifá. E tem o Yangui. Yangui é a pedra vulcânica que representa Exu. Na verdade, Exu tá na pedra, Yangui, que é uma pedra vulcânica. Exu, orixá do fogo, pedra vulcânica, fogo. Né? Fazem parte do mesmo assentamento. E o melhor amigo de Ifá é Exu. Não é só amigo, a gente fala isso mitologicamente, porque eles trabalham junto. Se ele é o. Quem é que conduz a resposta de Ifá para o ser humano? Exu. Então eles trabalham junto. Tem inclusive uma parábola, uma muito bacana, que eu adoro, que as pessoas também, para variar, interpretam errado, que foi o seguinte: um dia Ifá, desconfiado que os orixás não amavam ele muito, esses caras são só interesseiros, eles vêm só aqui porque querem as respostas, tudo, porque na mitologia os orixás vão ter, inclusive, consultar Ifá, né? É engraçado isso, mas é mitologia, né? São parábolas. Então Ifá pegou suas filhas e falou para elas, falando para todos os orixás, que ele havia morrido. Então a filha foi na casa de Xangô. Xangô falou assim: ah, morreu Ifá? Escuta, mas ele me devolveu o Oxé, o meu machado que eu dei pra ele. Foi em Ogum? E Ogum falou assim: ah, é? Manda ele me devolver a espada lá que eu emprestei pra ele lá. Foram pra Oxum? Ah, manda devolver, sabe, o leque. Aí todos os orixás pedindo alguma coisa de volta. Aí disse que quando chegaram em Exu, Exu ficou triste, chorou e mandou raspar metade da cabeça. Não, mandou raspar o cabelo dele. E quando chegaram para Ifá e falaram: poxa, o único que não pediu nada e chorou foi Exu. Ele está, inclusive, cortando o cabelo dele, porque Exu tem o ogó, né, que é aquele cabelo para trás, que é, entre outras coisas, é o falo, né, poder fálico dele. E disse que o Ifá falou assim: não vai atrás dele, fala que é mentira. E quando chegou, ele já tinha cortado metade do cabelo. Por isso que em algumas iniciações, alguns iniciados de Ifá na África, raspam metade do cabelo. Então significa que ele é o único, o melhor amigo de Exu. Foi de Ifá, foi Exu. Na verdade, isso é uma parábola para dizer que eles caminham juntos. Porque não dá, porque é Exu que transmite. Quando você joga o oráculo, pergunta para Ifá. Quem leva a sua pergunta para Ifá é Exu. Quem traz a resposta de Ifá é Exu. No assentamento que vocês vão ver, tem os Iquins representando Ifá e tem a pedra de Exu. Às vezes alguém fala assim: ah, pô, tenho que fazer oferenda. Não, quando você faz oferenda para Ifá, não é dissociado. Por exemplo, eu tenho aqui meus assentamentos de Exu, tenho aqui em casa, tenho vários, né? E tem aqui, mas aqui lá não é um assentamento de Exu, é Ifá e Exu. Os dois, é uma coisa só, não então separa. Você, sim, você chama Exu porque tem que chamar ele. Porque ele é o mensageiro. Você tem a mensagem e o mensageiro, né? É interessante isso. O papel da mulher. Existe papel? Como é que funciona isso? Que é polêmico no jejum hoje. Uhum. Eu fui atrás de entender se a mulher podia jogar o oráculo. E aí eu não conseguia entender se ela podia jogar oráculo, mas babalaô é um cargo somente masculino, que faz sentido, que é o zelador, né? Mas uma coisa está dissociada da outra. Ou seja, estou toda confusa. Boa. A iniciação de Ifá, o culto de Ifá, digo que é um oráculo exclusivamente, um sacerdócio exclusivamente masculino, não é. Ele é predominantemente masculino. Quando você faz a iniciação, é só com babalaô, ou babalaôs, né? No caso, lá na nossa casa, agora me foge o nome, ele tem um babalaô assistente também que vem. Quando a gente vai para a África, a gente às vezes tem 5 babalaôs com a gente. Mas existe o cargo chamado Ianifá, a Iá de Ifá. Como se ela fosse a esposa do babalaô. No nosso caso, não é casado carnalmente, nem coisa. O sacerdote, a mulher joga Ifá no jogo de búzios. Aliás, na mitologia, Oxum... Na mitologia, né? Porque o brasileiro adora achar essas coisas. Porque Ogum era mulherengo, casou com todas. Xangô era mulherengo. Aí, não sei, Oiá traiu Ogum, adultério. Então, isso não é parábola. O pessoal não entende a metáfora. O que falta no Brasil é a interpretação de texto, minha gente. É a mesma coisa se a gente for olhar assim na mitologia grega, também romana, também assim, entendeu? Agora, a mulher joga Ifá com o búzio. Aliás, originalmente, e na mitologia, Oxum era casada com Ifá e pedia para Ifá, essa é a mitologia, resumindo, tá? Era casada com Ifá e pedia para Ifá: me ensina o segredo do Ifá, me ensina o Ifá, conversava, saía, vou beber com os amigos, vou jogar futebol, entendeu? E diz que com a ajuda de Exu, ela conseguiu roubar, não sei agora qual a circunstância, eu não lembro, o conhecimento de Ifá que foi dado em búzios para ela. Então, existe o cargo de Ianifá, ou seja, a sacerdotisa de Ifá. Toda casa de Ifá tem um babalaô, tem uma Ianifá. Quem conduz o processo, basicamente, é o babalaô ou os babalaôs. mas existe esse cargo. Existe, assim, porque tem algumas iniciações que elas são mais setorizadas por gênero, tá? Culto de Egungun é mais predominantemente masculino. Egungun, orixá dos antepassados masculinos da família, os mortos da família. Geledé é mais predominantemente feminino, que é o feminino do Egungun. As mortas da família, as antepassadas, né? Mas Ifá é um sacerdócio mais... Tão, não existe babalaoa, né? Mas existe o cargo de Yanifá. Até que essa polêmica foi até... Hoje, hoje essa questão de gênero, tá? É até bom, até vou, agora eu que vou polemizar. Agora vocês vão ver o que vai cair pra vocês. Aí os caras vão xingar de tudo quanto é lado agora. Vocês acham que isso é polêmica? Sim que é bom. Vamos explicar uma coisa. Com todo respeito à atualidade e à questão de gênero, tá? O culto de Ifá, o culto de Orixá, é um culto à natureza. Na natureza existe o masculino e o feminino. É mais do que um pinto e uma xoxota, tá? É o Ying e o Yang, tá? É isso. Então, tem uma coisa assim, uma coisa bonita da nossa religião, seja a Umbanda, Candomblé, tá? Por que que tem tantos gays? Porque é a única religião que não discrimina. É uma religião que não quer curar você. O máximo da religião de Orixá é o seguinte: você é feliz? Eu lembro assim de uma coisa que o King contou, que tem, vocês sabem, quem convive no Candomblé, na Umbanda, muita gente gay, tem até trans, né? Eu conheço um grande sacerdotisa trans que faz parte, leva seus filhos lá no Odudua. E diz que um dia o King, nos primeiros anos que ele está aqui, super jovem, o King veio com 23 anos, ele tirou uma foto de uma sacerdotisa trans e foi lá para levar para uma super velhinha lá da África, só para ver a reação dela, pensando que ela ia chutar o pau, né? Mostrou para ela e falou assim: e aí? Ela falou assim: pode ir lá? Tudo bem. Tá certo lá? Tudo bem. E uma falou assim: que pouca vergonha, que é isso, não pode, orixá. Então, agora vamos explicar, porque tem muita coisa no afro-brasileiro que eu falo assim, orixá gay. Gente, por favor, meu, vamos entender coisa. Tem tudo que é orixá, né? Oxóssi, Oxalá, que é metade do ano é homem, metade mulher. Tem um monte, vocês já ouviram isso, né? Não tô falando novidade pra vocês, né? Gente, não tem isso, tá? Não tem. Por favor, me desculpem, né, os caras, as porradas que vocês vão tomar. Não tem. A coisa bacana da nossa religião é que a nossa religião respeita, olha, predominantemente lá no Odudua, e são os meus melhores amigos, trans, gays, lésbica, tudo, cara. Legal, ninguém discrimina lá, não tem nada, cara. Você chegou na igreja, você é feliz do jeito que você é. Você entrou nessa casa desse jeito e sai dessa casa desse jeito. Ninguém vai falar que isso é pecado, não tem cura gay, não tem nada. Agora, temos que, não é que respeitar, temos que entender que tudo tem o masculino e o feminino, como as plantas têm, como os animais têm, como você vai cortar um determinado animal, se é um orixá fêmea, você corta uma fêmea, entendeu? E isso é um tabu muito grande, que eu acho que a grande riqueza da nossa religião é essa. E por isso que era tão frequentada por simpatizantes e por gays, porque é a única que você não precisa ficar fazendo aquele teatrinho que tem no evangélico, tem no cristão e tem todos. Pô. A gente tem que fazer um programa uma hora sobre isso também, né, sobre essa discussão, mas é aquilo que a Ju já tinha uma fala sobre isso, né? A gente não pode confundir, quando a gente fala sobre esses tipos de energias masculino e feminino, com gênero, com sexualidade, com... porque não é isso, é outra parada, né? Esse é o meu grande problema com... Sagrado feminino. Não digo com sagrado feminino, mas eu vou falar com todas as letras, com a Wicca. Esse é meu grande problema. O culto à grande deusa, existe o deus e a deusa. O masculino e o feminino precisa existir. Exatamente. E todas as celebrações, todos os existe. Ah, é a morte do rei, é o nascimento do rei, é a cópula. Só que as pessoas não, porque aqui é a grande deusa, é a grande deusa. E posso falar para você, se você tiver a oportunidade de ir na Nigéria e ver lá, as iniciações e os orixás mais poderosos que tem são os femininos. Culto Yami Xorongá, que é um culto que também esse é basicamente feminino. Basicamente feminino. que é o grande poder. Aliás, mereceria para vocês um futuro programa. Aí eu não vou me abster disso, vou tentar conseguir. apesar de ter ser feito em Yami, tá? Mas aí vamos tentar o King para vocês, tá? Opa! Aí, se souber o poder disso, é o maior poder que a sociedade Oboni escreve. O-G-O. Toda vez que você vê esse negócio de G mudo atrás de B, não é Ogboni, né? É Oboni. Não é jeito que a gente consegue falar que é o é um B quase estalado. Que nem não é Drogba, é Droba. Droba. Então dos poderes mais lascados que tem. A mulher, se você vê o poder que uma mulher tem na África, você não tem noção. Você não tem noção, cara. Queria fazer dois comentários aqui, rápidos. O primeiro é que na religião hindu tem muito disso também, do poder da mulher ser muito maior do que o homem e ser às vezes inatingível, né? Justamente por causa disso. E divindades femininas tendem a ser muito mais poderosas do que as masculinas. Aliás, deixa eu aproveitar só isso, já que esse programa também para desmistificar, vou desmistificar uma outra coisa que a gente aprende lá, que é a questão da menstruação. E aí você, meu ouvinte, você que é do candomblé, da umbanda, que faz lá seu acaçá, faz lá seu carajé, né? Faz lá o seu sarapateu, né? Então, uma daquelas comidas que você bota pra orixá, tem uma coisa muito errada que você fala na sua casa, né, Zifia? Você fala na sua casa, né? Né? Que mulher... que mulher não pode fazer comida, não pode fazer bó porque tá menstruada, porque tá suja, né, Zifia? Que coisa feia, como é que você fala isso, Zifio? Zifio não pode falar isso. Sabe por quê? Isso eu tô falando, é o que inventei, isso eu aprendi, né, com o King, que é a coisa mais óbvia do mundo, inclusive. Quando você tá fazendo uma mulher, e na cozinha geralmente é das mulheres, tá? Os homens cortam o bicho, tem atividades que são setorizadas, tá? O que que acontece? Uma mulher, quando ela tá menstruando, o que significa? Ela está... O seu óvulo está... Porque antigamente, no reino animal, quando a mulher fica fértil, engravida do leão, né, e não menstrua. Né? Então, quando uma mulher fica menstruada, significa que ela perdeu um óvulo. Ela está naquele estágio ainda de chamar todo o axé para criar uma vida. E o que significa? A pessoa vai fazer um ebó, vai fazer uma comida, vai fazer o quê? Vai puxar todo o axé. É por isso que mulher menstruada não faz comida de orixá. Porque ela vai... O axé que você vai passar pro cliente, pro filho de santo, ela tá uma esponja. É isso, gente. Não é porque tá suja. Vocês já ouviram isso? Já. Tá bom. Não é um absurdo? Ué, vamos extrapolar isso pros dias de hoje? O primeiro comercial de absorventes que aparece tinta vermelha no absorvente foi esse ano. Eu não acho, era sempre azul. Eu não sei se os homens reparam nisso, mas o liquidozinho é sempre azul. Então, quando fez a primeira vez o vermelho, para as mulheres foi uma vitória. Olha, agora está mostrando a realidade. Então, é sujo até hoje. Acho que vai ser a parte da pauta que eu acho pessoalmente mais legal, porque aí a gente vai lidar com a sua experiência também, né? Porque a gente falar só sobre técnica, só sobre aprendizado, só sobre mitologia, às vezes é muito seco e muitas vezes pode acabar sendo estéril, porque eu acredito que grande parte do legal desse assunto é ver o quanto isso mudou ou pelo menos fez a pessoa se tornar algo melhor, né? Que é um pouco da sua experiência. Ou menos pior, como a gente gosta de falar, né? Exatamente. Menos ruim, quer dizer. Exatamente. Que no seu lado artístico, após todo esse mundo que você adentrou, mudou alguma coisa? Suas composições? A sua forma de enxergar o lado artístico? Não, cara. No modo artístico, não. Acho que na minha vida, na minha qualidade de vida, no meu bem-estar, no meu equilíbrio, que obviamente vão resultar nisso, né? Eu não fiz assim, eu tenho poucas músicas que eu fiz baseadas nisso. Vou até citar, se vocês quiserem ilustrar, tem uma que eu fiz que chama Ori, né? Que Ori, que é a divindade, né, nossa, né? Que aliás é o orixá mais importante, sabia? É o mais importante de todos, é Ori. Nós somos um assentamento vivo. Que na verdade é o espírito, como eles chamam, é a predestinação, é o espírito individual, né? Por isso você faz bori, ou buri, ou ebori, como nos falam, né? É claro que eu cuidando do meu ori, eu vou ter escolhas melhores, caminhos melhores, né? Eu imagino, olha a revolução que aconteceu na minha vida a partir de Ifá e de Orixá, os dois juntos, e também outras iniciações, e a minha Xolongá também foram para mim as duas grandes iniciações que transformaram minha vida completamente, né? Eu estava brigado com o irmão, sem falar com ele, nos processando mutuamente, né? Nunca mais tinha falado com o Edgar, Ira, para mim, se você falasse comigo há 5 anos atrás sobre a volta do Ira, ia dar risada na sua cara. Era mais fácil a lua nascer ao meio-dia do que isso acontecer, né? E o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu. O Ira voltou com um baita de um sucesso. Fiz várias coisas, entendeu? Pô, meu irmão, moxa, fiz uma bariátrica aqui, tava quase no bico do corvo, né? King não queria que eu fizesse bariátrica, porque africana, gosta ficando gordo, né? Achava que, imagina, não dá pra comer uma alfacinha. Fiz até ebó com ele, vem cá, você vai fazer ebó antes da operação. Porque se for pensar bem, não é natural, né? Cortar isso pra ele pro pensamento africano, que é o correto. Como é que você vai cortar um negócio do seu corpo, cara? Que nem cortar meu bilau. Falava, vou cortar meu bilau pra ver se não para de fazer porcaria por aí. Eu também fiz essa cirurgia e não é, e é toda uma... Tipo, você tem que pensar totalmente diferente. Sim. É tudo esquisito. Eu imagino que pro africano que gosta... Primeiro gosta daquelas mulheres bem... Mas grandonas, bem... Não, é o bonito pra... De prosperidade, né? É. De vida não, saudável. E mais que isso, no pensamento dele, você tirar uma parte do seu corpo... Sim. Ah, não é que você tá com uma gangrena, que tá com... É diferente disso, né? É uma parte funcional do seu corpo que você tirou. Mas olha só, voltando nesse ponto, cara. Primeiro ponto, eu me reconheci, eu tava naquela coisa do lado negro da força, eu tava assim, eu tinha uma vitória e tinha duas derrotas. Tinha duas vitórias e tinha três derrotas. Eu tinha uma vitória, uma derrota. Uma vitória, não saio do lugar. Olha o que aconteceu. Me reconciliei de uma maneira espantosa, inacreditável com meu irmão e com meu pai, que infelizmente faleceu há pouco tempo. E foi o King, foi o grande responsável disso, porque o teimoso, aliás, eu tenho um eoco de teimosia, sabia? A teimosia, e aliás, é uma coisa difícil, porque você sabe a diferença entre teimosia e persistência é muito delicado. Eu sou uma pessoa perseverante, que é bom. Teimosa, ruim. Teimosia é quando você repete, é uma espécie de insanidade, quando você repete a mesma coisa para tentar obter um resultado diferente. É uma definição de insanidade, segundo Einstein, eu acho, sei lá. É. E você trouxe o seu irmão. Seu irmão acabou indo pro Ifá. Não só meu irmão. Meu irmão, minha mulher, minha sogra. Minhas a duas filhas. É, exato, você vê, né? Pra ver se dá jeito na velha. Beijo, dona Rosana. Minhas duas filhas, meu neto. Meu neto foi feito com 6 meses. Por quê? Porque eu não sou pastor evangélico que pega o livro do King debaixo do braço e sai pregando Ifá. Nossa religião, aliás, tem essa característica, toda nossa. Ifá, Umbanda, não prega, não quer converter. Não quer converter ninguém. Não quer. Você pode entrar numa casa de Umbanda, cético, ateu, materialista, comunista, leninista, e sair da mesma maneira. Vem participar. Exatamente. Da festa, você é bem-vindo. Vem cá, dança, come um negocinho aqui. Acabou. Ninguém, e se precisar de ajuda, vai ficar vai assim, lá. Ó, uhum. Se fizer, tá errado, viu? Você, meu ouvinte que está ouvindo agora no podcast, se você chegar numa casa de orixá, alguém falar assim, ih, você precisa fazer isso, viu, Zifi, que senão sua vida não vai pra frente, tá errado, vai embora desse lugar rapidamente. E uma das coisas que eu acho mais legal é que se a pessoa precisar de ajuda e tá indo buscar ajuda, ela é ajudada e não existe a cobrança dela. Sim. se converter à religião também. Sim. Ela pode continuar frequentando o lugar que ela quiser. E essa beleza. Sabe que o King respeita mais a Umbanda do que o Candomblé no Brasil, né? Desculpa, King, eu falei isso daí, mas eu vi de você, que vão te encher o saco. É. Não, gosto. Por quê? Primeiro porque a Umbanda é a caridade, né? Antes de tudo. É. Né? Em sua maioria, né? Algumas. Ah, é? Já tem outro, já tem. Tem umas coisas meio erradas que acontecem. Mas aí, né? Tem em todo lugar isso. Aí eu tô falando sobre essas coisas de africano também. O que tem de africano fazendo, desculpa, merda por aí? A gente sabe dessas coisas. Tem pra caramba. Mas eu não vou, eu vou falar sobre o que é bom. Sobre essa coisa, a questão do mal, que a gente estava conversando em off aqui, né? Sim, sim. Não existe a divindade do mal. Existem coisas, energias ruins, espíritos ruins existem. Alguns antepassados de todos nós aqui, né? A gente pensa que só nasceu cara inteligente, que nem você na sua família, deve ter nascido umas pragas lá, uns... Maluco! O Sérgio Cabral deve ter tido na sua passada aí, deve ter tido, entendeu? Que vai te atazanar o resto da vida. A praga, aliás, eles têm esse sentido, sabe? Por eles serem uma cultura oral, eles dão um valor pra palavra, desculpa, tão grande. Vocês sabem, vocês que lidam com pensamento, sim, mágico, a palavra é o fundamental da magia, né? É a palavra que dá força, né? Deixa eu até fazer uma pergunta que você me lembrou. Eu tive uma conhecida muito tempo atrás, que ela era de Ifá, tipo, uns 5, 6 anos, assim. Foi naqueles rolês de academia louca que eu acho que eu já contei pra vocês. Academia o quê? Academia? Não, academia de dinheiro. Foi na época que eu falei assim, vou ficar sarado, vou nadar e vou fazer umas academias. Pior bobeira que eu fiz na minha vida. Mas continuando, nadar é bom, academia era uma perda de tempo. Mas tinha uma mina lá muito bacana, que ela descobriu que eu lia tarô. E ela chegou e conversou, pediu pra fazer a leitura, eu fiz uma leitura, e ela era de Ifá. E ela até falou assim que em Ifá tinha uma coisa da palavra ser muito forte, tem muito ato mágico que sai pela voz. Sim. E ela falou assim que até as comidas, né, você tem uma comida que eu acho que deve ser o Ebó, não sei se é isso, que é a comida que você come, que potencializa pra você falar coisas de ato não, mágico. Não, é o Atare. Atare, tá. Atare, é que é uma pimenta, a pimenta da costa. Olha aí. Você mastiga, primeiro que você mastiga ela, ela potencializa a voz. Vi alguma coisa que você também viu, né, Vinícius? Que quando você está tirando Ifá, vocês comem pimenta ao mesmo tempo, é isso? Não, não. Não, é só porque gosta de pimenta mesmo, é só uma desculpa comer pimenta. Não, não, essa coisa é o seguinte, é quando você quer ativar a sua voz, você come essa pimenta da costa, que ela vem, ela parece um casulo de abelha. Mas é muito ardida, senão eu não quero. Não, dá pra comer. Dá pra comer, porque eu sou professor, eu quero ativar minha voz sempre. Assim, sabe? Aliás, eu acho, até sincreticamente falando, eu acho que qualquer pimenta deve, eu acho que é um conhecimento isso, mágico, né, deles. E tem como as bênçãos, não sei se tem maldição em Ifá, mas eu utilizar a palavra pra punir mesmo. E é suficiente, eu não preciso fazer um trabalho. A minha fala vai causar efeito na realidade. Sabe o que eu aprendi com o King? Feitiço você desmancha. Praga é a coisa mais difícil que tem. Sabia disso? Não, bom, não. Tô falando que o King me ensina, tá? Se você falar uma praga, aquela praga que vem do seu coração, do seu esôfago, entendeu? A praga de cigano, pra né? Que fora, você joga, cara, assim. Isso é pior que feitiço, porque feitiço você quebra. Feitiço, o cara joga lá, fala assim, o cara fez um feitiço nessa linha aqui, eu vou lá, pá. Praga, nossa, porque aí o seu ori, que é a coisa mais sagrada pra eles. Tem uma parábola que fala assim, que ori, que é um orixá, né? Eles com certeza não sabiam disso, eu aprendi com eles. Ori é um orixá. Nós somos orixá. Pra mim, ori era a cabeça. Era... Sim, ori, né? Assim, a tradução é assim: tem a tradução literal, iorubá, que é cabeça física, né? E tem a cabeça, que na verdade o espírito. Pra gente costuma falar que a emoção tá aqui, né? Que o espírito tá aqui. Não, pra eles tá aqui. A predestinação, o espírito imortal tá aqui. Aqui quem reencarnou foi ori. Tem uma parábola de Ifá que fala que Ori venceu todos, venceu até Exu. Tanto que é assim que tem. Tem uma coisa também que é importante dizer. Quando o Ori da pessoa não aceita um ebó, não adianta. A pessoa, para fazer um ebó, ela precisa querer. Ter a vontade profunda. Se o Ori dela tá falando assim, eu vou fazer lá só porque mandaram eu fazer, não vai funcionar, cara. Então, o ori é o mais importante. Por que eu falei isso? Daqui é a praga. Porque quando você xinga uma praga mesmo, não é aquele negócio de falar assim, de xingar um cara no trânsito. Até isso os caras não gostam, viu? Até isso. Até isso os caras não gostam. O King, pra sair uma palavra, eu nunca ouvi o King falar um palavrão. Ele é um cara que, vamos falar, então, se um dia sai, nossa, coitado do cara. Explode o maluco no meio. Mas a praga, pra eles, é a pior coisa que existe. É pior que feitiço. Não, aí você, o seu ori, o poder do ori foi contra uma pessoa. Aí, não, mas se a pessoa tiver muito axé. É bom o King não xingar no trânsito mesmo, não. Imagina. King é uma pessoa, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Se ele quiser xingar, eu tenho uma lista que eu posso fornecer, viu? Só pra amizade. Eu tentei levar essa lista pra ele na primeira consulta, mas não quis nem ler. Olha, eu vou falar pra vocês, cara. Eu tenho 56 anos, tenho 35, 36 anos de carreira entre o underground e o sucesso. Conheci um mundo de gente, cara. Um mundo. Toda espécie. Das piores pessoas às melhores, artistas geniais. Sofia, minha gata, que é uma macumbeira também. Você pode ver uma macumba, uma biorobola, já fica próximo. Mas se tem pessoa incrível que eu conheci na minha vida, é o meu amigo King e meu babalorixá, Baba King, cara. É uma pessoa fantástica, não existe, viu? Maravilhoso. Aí eu vou te perguntar, você falou sempre o lugar do... É em Mongaguá. Mongaguá. Tenta de novo. Mongaguá. Travou. Boa tarde, Mongaguá. Lembra? Carapicuíba, é. Caravana de Carapicuíba. Lembra do circo, a Monga? Você é do tempo da Monga? Mongaguá. Boa. Serviu, Mongaguá. Então, o templo é em Mongaguá, né? Mongaguá. Desisto, gente. Vocês entenderam, vai. Sim. Ó, é o seguinte. Nós temos aqui um centro cultural, que na verdade é uma casa que fica aqui na Vila Madalena, na Nazaré Paulista, que é onde o King, quando tem tempo, joga, atende, né, clientes e filhos dele, filhos de orixá. Onde ele ministra cursos, que eu recomendo todo para vocês. Entrem no como é que se diz? Na página do Odudua. O Odudua que se escreve, já tem até plágio do Odudua, né? O-D-U-D-U-W-A. Odudua, Templo dos Orixás. Vê lá quando ele ministra cursos, eu recomendo. Já fiz curso dele sobre Exu, sobre plantas, sobre jogo de búzios, e tá aberto a todas as pessoas, viu? Né? Pô, legal. Toda. Leigo. E Andrei, por favor, dessa vez coloque o link. Bota um link do Dodua lá. É. Então, assim, a gente tem esse lugar aqui em São Paulo, a gente se encontra, às vezes, para reuniões. Quem vai para a África tem reuniões uma vez por mês lá com ele, para a gente falar sobre coisas que a gente fez na África, que são muito específicas, coisas que a gente só pode fazer lá, por causa do chão, por causa da planta, por causa dos sacerdotes que tem lá. É, aí nós temos nosso templo no Brasil, que é em Mongaguá, que é no Balneário Jussara. É praticamente de frente para o mar, é um terreno. Se você chegar lá no Balneário Jussara, e as festas que são sempre no primeiro sábado ou primeiro domingo de todo mês, se vocês entrarem na página do Dudua, vocês vão ver, aberto a todas as pessoas, tá? É, principalmente de dia, tem rituais que a gente faz noturno, que é só pros Harry Potter. E fora isso, nós temos assim, temos também um ilê, né, como a gente chama, né, que é uma tradução de terreiro, em Abeokuta, que é sul da Nigéria, 140 quilômetros de Lagos, né. Na verdade, esse é a conexão do Dudu, óbvio que tem assim, tem na Espanha, hoje na Galícia, tem um agregado do Dudu, que na verdade é agregado, não é o Dudu, né? Tem na Eslovênia também. Eu acho que esse Abeokuta é onde o Fritz Wold fez a iniciação dele também. É desse livro aí que a gente te deu, ele é o... É um estudioso, que ele é sueco? Não. Acho que ele é norueguês. Norueguês que tá radicado... No Brasil há 30 anos, sei lá há quanto tempo. É. Não. Enfim, ele é algum lugar... Já virou brasileiro, né? Ele já virou brasileiro e ele tá radicado... Beijo, Cati! Ele tá radicado em Minas e tal, e ele gosta muito... Abeokuta, aliás, é capital do estado de Ogum, né? Olha como esse Ogum bem é metido, hein? É só feito em Ogum. E sou feito assim, eu fiz uma iniciação em Ogum, né? Uma evolução, porque eu já fiz Ogum aqui... Fiz duas fases de iniciação de Ogum no Brasil e fiz lá na forja centenária de lá com o sacerdote de Ogum de Abeokuta. Olha como eu sou metido. Numa forja de 400 anos. Forja onde se faz o ferro. 400 anos. Ogum tava ali, né? Olha, se não tava ali, não tá em nenhum lugar. Ogum tava ali dentro, olhando pra você na forja, pegando fogo. Dá pra perceber que a sua voz, ela traz muita verdade. Dá pra ver que as coisas que você fala é muito do... do coração, assim, né? Mas a gente sempre brinca, né? Que mais do que falar é fazer as coisas. Não só tá abrindo a porta pra gente, fazendo essa entrevista, demonstra isso. A gente sabe, estudando, que você foi pra África, foi pra Nigéria. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência. Pra que que você foi? O que se faz lá, se você puder contar? E também o que que você trouxe de interessante aí, que eu acredito que seja pra um cara que tá numa religião, você ir até a pátria mãe lá, é porque é um negócio muito sério, né? Não é da boca pra fora, né? É. Como é seu nome mesmo? Andrei. Andrei. Pô, primeiro, obrigado pela voz. Minha voz continua na voz, os meus cabelos. Oh. Vocês não são desse tempo, né? Bom, eu trabalho com isso, né, cara? Sim. E vou te falar a verdade, pra você ver como é que o destino, vocês todos que trabalham com religião, a gente até prefere o King, a gente prefere falar filosofia do que religião, né? Sim. Pensamento filosófico. Né, do que religião. Religião é uma coisa que está muito pesada, né, no mundo de hoje. Eu não queria ser cantor. Não é que eu não queria. Não é que eu falo, ah, não quero ser cantor, não me obriguem. Não, mas eu nunca pensei em ser cantor. Eu era para ser veterinário. A minha história, para você ver como o destino é inexorável, né? Eu prestei, meus pais passavam uma dificuldade financeira muito grande. Eu prestei primeiro vestibular, zootecnia, agronomia e veterinária, que eu achava que isso era o futuro do mundo, etc. E tal. E prestei Unesp, Exalc, e algumas faculdades particulares. Entrei só nas particulares que meus pais não podiam bancar, né? Não só por ser particular, como que tinha que morar no interior. Chorei pra caramba, depois fiquei revoltado, fui fazer história na USP, em Fefeleche, entendeu? Olha aí. Se eu tivesse ido pro interior, eu não estaria aqui conversando, não existiria o Ira. Não existiria o Ira. Não é que o Ira teria outro cantor. Não existiria o Ira, tá? Teria o Edgar ter inventado uma outra coisa. Então, realmente é uma coisa. E eu até quando brincava com meus amigos na garagem, baterista, pá, depois comprei um baixo. Nunca foi o sonho meu de criança falar, vou ser cantor. Mas por quê? Diz o diretor francês Truffaut, fala assim, que todo italiano ou descendente italiano tem um dom nato para o teatro ou para o canto. Eu prefiro essa vertente e a predestinação de Fá. Volto no ponto do seu elogio. Realmente, tem uma voz. Quando eu guio... O King não acredita que eu fico na frente de 5 mil pessoas. Não é que eu não acredito. Ele já foi ver o show meu, né? Mas ele acha... Por isso que ele foi. Eu faço coisas de iniciação. Nossa, que algumas eu não posso falar aqui. Por quê? Porque você sabe que eles também têm essa coisa assim. O olho, a outra pessoa olhando. Que fala assim, quando eu toco para 5 mil pessoas, eu toco para 10 mil olhos olhando para mim. Ele acha um negócio que ele fala, pelo amor de Deus, se cuida, meu. Porque isso é verdade. Porque até as pessoas que... Não é só as pessoas que têm inveja de fazer esse NASA de se achem. É, fala, minha menina tá aí pagando uma palma, tudo bem, tem que vir com ela, né? Fora esses, também tem aqueles olhares que falam assim, nossa, eu queria ser ele. Entende a energia? Vocês sabem sobre isso? Sim, bastante. Não é qualquer um que sobrevive a isso. A gente trabalha com voz de outro meio, né? Obviamente, nem se compara ao sucesso que você tem. Mas com certeza dá pra sentir pelo menos uma parcela disso um pouco, todo mundo aqui, né? É. Então, acho que isso faz parte de um talento que eu nasci e não sabia. Naquela época, senão eu falava, Exalc, foda-se, Exalc. Agora, brinquei. Fala de novo a pergunta. A tua viagem pra Nigéria. Então... Vou contar também um outro segredo para vocês, que da minha voz, quem leu, depois vou dar minha biografia para vocês, não sei ninguém leu minha biografia. Teve duas iniciais, você vê como, tá vendo assim, como saiu no IFA que eu não tinha que ser teimoso? Duas, né, que eu tentei teimar, não fazer IFA, aí me pegou, tá. Tinha uma outra também, que é um tabu, que é isso que eu tô sugerindo para vocês, que é a questão de Ami Xorungá, ou Sociedade Oboni, né, que eu espero, vou ajudar vocês na medida do possível, vou credibilizá-los, né, para o King. E é homem ser feito em Yami Xorongá, que aliás é um mito também do afro-brasileiro. Eles nem conseguem falar Yami Xorongá e eles acham... Eu já ouvi coisa assim, cara que faz Yami vira gay, como também se isso fosse um problema, né? O cara que é gay, sem com Yami ou sem Yami, né? Isso não é uma opção, né? É, parece um temor, homem, não vá para Yami. Passou por debaixo do arco-íris e vira gay, tem isso também. Imagina, e tem essa sociedade albonia, os caras não entendem nada de África, lá os reis têm que fazer isso daí, cara. No mundo tem, cara. Bom, enfim, sem querer polemizar, mas que vocês já vão tomar pancada aí pra cara. Aí, porque no meu Ifá, saiu pra fazer Ogum, Exu, que foi o que eu já tinha feito, né? fazer o batalá, que é o oxalá. Olha que legal, né? Esfriar, né? Aquilo que você falou agora há pouco. Adi, para não perder dinheiro, eu sempre, tudo que eu ganho na minha... Nossa, se eu tivesse guardado o dinheiro quando fiz sucesso, que eu guardo hoje, que o meu sucesso tá... Tá bem. Não tá aquele negócio. Não tá tipo, né? Não tá tipo sertanejo, mas tá bom, né? E fazer Yami. Por quê? Proteção espiritual. Yami saiu no meu Ifá. E eu que tinha medo, sabe por quê? Não é medo. Sabe por quê? Porque teve uma fase, acho que no primeiro ano que eu tava no King, que eu tava com o pé na direita ou tá na esquerda, como vocês falam na Umbanda, entendeu? Ainda tava lá, caveirando. Eu ainda tava lá no cemitério. E eu sabia que pra fazer essa iniciação, a gente tem um pacto de não usar nosso axé pro mal, sob pena da pior coisa que tem. O que você quer? Ah, eu quero morrer. Bom, enfim, já estou falando demais. Não posso falar essas coisas. Mas, enfim, tem um pacto. E não pode, depois dessa iniciação, você não pode fazer mais o mal espiritualmente. Não pode nem... O certo, você nem pensar o mal. Aliás, o certo é nem você falar o mal. Então é muito certo. Então eu também tentei, né? Opa! E adiei um ano. Se não, era para ter ido pela primeira vez para a África em 2011. Foi quando o King começou... novamente a fazer essa ponte entre Brasil e Yorubá. Porque o King diz ele que na década de 90 levou um monte de sacerdote, pai de santo, que foi uma vergonha pra ele na África. Ah, é? Nossa, vergonha no sentido que os caras fizeram um monte de barbaridade, gente roubando assentamento. Que loucura! Imagina a vergonha do King, a mãe do King chegando, filho, mas o que é isso? Quem é essa gente louca que você trouxe pra cá? King falou, nunca mais leve o brasileiro pra lá. Nunca mais. Nunca mais. Bom, aí tipo, depois do tempo, o povo evoluiu e o Dudu se tornou uma coisa, né? Hoje o Dudu, pô, King, né? E o King tem orgulho de falar isso. Hoje nós somos a maior casa de Ifá no mundo. Ai, que ótimo. Nem na África tem isso. São milhares, entendeu? Tirando a parte ruim do brasileiro, essa é uma parte boa, que o brasileiro, quando ele abraça mesmo, né? É. Tem muito disso. É, tirando a parte ruim, isso aí eu tenho muita paixão. Mas eu posso falar um negócio pra você? Pode, claro. Porque o Ifá funciona. Eu vou falar um negócio pra você. Uma pessoa que faz Ifá, olha o que eu conheço, não é só histórias, eu falei todos os meus familiares que eu levei. E levei alguns amigos também. Eu levei tipo assim, faz Ifá. Ah, tô lascado. Faz Ifá. Ó, faz Ifá. Não, eu tenho que fazer bob. Faz Ifá. A pessoa quer que a solução mais rápida, né? Faz bob. É bom, a gente, se você não cuidar, se você não entender... não custa nada, gente. Você não precisa nem voto, você não precisa ser filho de orixá. Faz o Ifá. Entende o que te tira azar. Entende? Pô, enfim, faz o Ifá. Que eu entendi que você conseguiu levar a sua esposa, sua sogra, seu irmão pra lá, até porque, tipo, funciona. Porra. A pessoa vê funcionar, né? Sim, senhor. É a melhor marketing que tem. O que aconteceu na minha vida. Foi por isso que eles fizeram. Nossa, olha o Nazi. Porra. É isso. Entendeu? Até o pai da minha mulher é pastor evangélico, batista, graças a Deus, né? Imagina, né? Ele me via que nem o capeta, né? Sabe o que ele falou? Depois que ele viu a transformação na filha, ele falou assim, minha filha, faz bem pra você, continua. Porque ele mora em Itanhaém, né? Então a gente sempre, quando ia na festa, ela passava na casa dele. Imagina, tudo de branco, tudo, etc. E eu passava também, tô indo pra Macão. Ele desconstruiu o que ele tinha na cabeça, deve ter levado um tempo, e ele viu funcionar, né? O resultado não fala mais do que tudo? Não é? Então, é nesse ponto. Então, assim, tá vendo? Então, o King depois, em 2011, reativou essa coisa. Nós vamos a cada 2 anos pra lá. Geralmente na época da lua cheia, geralmente não, entre agosto e setembro, na lua cheia, porque tem um ritual lá que envolve a lua cheia. Eu não fui em 2011, porque esse imbecil teimoso já podia ter passado, já podia estar indo para a minha quinta vez, não é? 11, 12, 13, não, 11, 13, 15, 17, era para estar indo pela quinta vez, estou indo pela quarta agora, ano que vem. E então, o que acontece? Nós chegamos lá, temos uma recepção dos africanos, nossos sacerdotes tocando, fazendo mó samba, no bom sentido, né? Saudando a gente, que é típico deles, né? temos uma condução legal, um trânsito maluco, etc. E ficamos num terreiro, como vocês conhecem, porque a gente chama de Ilê, né? Que é um lugar grande, maior que o próprio Dodua. Onde a gente fica, cada um especificamente, né, dentro da sua necessidade, fazendo durante 2 semanas, internado, fazendo iniciações que envolvem pinturas, banhos, coisas que só podem ser feitas lá, porque lá, para você ter uma ideia, a gente fica aproximadamente uns 30 sacerdotes e sacerdotisas. Bastante gente. Purificar, ligar, né? Nossa, é um negócio. Sim, e uma parte vocês podem ver, vocês podem publicar o documentário que nós estamos produzindo sobre Exu, que na verdade é mais que sobre Exu, é sobre essa coisa, o fundamento matriz, né? Qual o nome do documentário? Ele tem um nome provisório que eu acho que vai ser o definitivo, né? Que vai ser Exu e a Ordem do Universo, que na verdade é o nome do livro, que o último livro que o King lançou, né? Uhum. Que é sobre Exu. Então, lá a gente tem poucas vezes que a gente sai. A gente sai para a festa de Oxum em Oxobô. Oxobô, capital do estado de Oxum, né? Tem lá um... A gente vai... Nossa, são menos de 200 quilômetros que levam 5 horas, porque o trânsito das estradas lá são caóticos, entendeu? Mas é uma experiência inacreditável. Você ir no Rio de Oxum. E lá tem... Assim, ele é tombado pela Unesco. Lá tem estátua. Tem um santuário grande no... Nossa, tem. E eu cheguei... Oxum, né? Eu fui benzido pelo sacerdote e pela sacerdotisa de Oxum, no parque de Oxum, no santuário dela, que tem, sei lá, também 4 séculos. Entendeu? Vamos também para o Monte Olumó, que é também um ponto sagrado. A gente tem umas 2 saídinhas tipo turísticas, que não são, é bate e volta. O resto a gente fica lá, ó, macumbando. E no convívio, no axé, ficam lá, geralmente com a gente tem alguns eslovenos, geralmente muito esloveno. Esloveno é muito, é um povo muito assíduo de orixá. Mas também é italianos, sérvios, croatas. O documentário tem data já para lançamento? Porque eu procurei e não achei ainda se tem uma data. Ele, na verdade, é o seguinte. Aliás, eu vou adiantar para vocês. A gente tem um primeiro corte programado para ele. Primeiro corte é a primeira produção dele. Para início de dezembro. A gente está aqui conversando com centros culturais, SESC e SESI, para fazer uma primeira exibição. Porque nós estamos entrando em editais, por enquanto a gente está naquele... A gente nem quis ir para crowdfunding, essas coisas. Nós estamos bancando a coisa na raça, na guerrilha. E está muito bom, tanto que os caras voltaram agora da Nigéria. Eles foram para a Europa, foram para a Espanha, para a Eslovênia. E agora voltaram, foram cobrir o Festival de Oxum, porque quando eles foram ano passado... A vez passada, não conseguindo cobrir. Aí, ano que vem, 2019, a gente vai arrecadar fundos para fazer a produção final, corte final, com todos aqueles detalhes que tem. Então, o lançamento oficial dele deve ser algo entre no primeiro semestre de 2019. Mas nós teremos, vou informar vocês, sobre a exibição pública do primeiro corte, né, que vai ser... Acredito, a gente está tentando na Semana da Consciência Negra. Se a gente conseguir exibir na semana, axé. Se não, vai ser no começo de dezembro, num lugar público desse que eu falei para você. Mas tem, pessoal saber, tem no YouTube também o trailer, que eu achei super legal. Sim. Andrei, olha a responsabilidade. Deixa eu falar, o diretor, o Thiago Zanato, na verdade... Esse projeto começou em 2013, primeira vez que eu fui para a África, 2013. Depois, na segunda vez, 2015, o King chegou para mim e falou assim, Nazi, pô, por que você não filma algumas coisas musicais? Porque a gente recebe lá no nosso ilê muitas outros ilês que vêm. Porque, assim, quando o King não está usando aquele terreno que é incrível, com fundamentos incríveis, ele cede para outras etnias lá virem fazer as suas iniciações. Então, em sinal de gratidão, vamos dizer assim, eles vêm visitar a gente. Então, tem gente do Benin que vem, tem manifestações incríveis lá. Então eles vêm, e óbvio, tudo tem música, né? Então o King, primeiramente, ele deu essa ideia de eu registrar isso musicalmente. Eu cheguei à conclusão, falei, King, não tem diferença na cultura iorubá africana entre música, cultura e religião. Vamos fazer uma coisa maior, né? E eu comecei, na verdade, um projeto com o João Weiner. Então, foi a minha equipe do Canal Brasil que foi, na raça, né? O pessoal que faz o Nasa Noite Adentro. Vamos lá, pô. E ficamos, na verdade, perdemos 2 anos, porque o João, com a agenda que ele tem, não conseguia dar foco. Aí apareceu a figura de Thiago Zanato, que, aliás, para vocês também é interessante vocês buscarem. O Thiago acabou de lançar um curta produzido no México, sobre o culto da Santa Morte. Que ele fez documentando uma mexicana trans. Aliás, ele me trouxe do México, tá aqui fora, depois eu mostro para vocês. Uma estátua da Santa Morte, da grande sacerdotisa da Santa Morte que tem lá no México. Lá, né? Eu boto lá com o Zegungun lá, tudo. Vamos lá. Que aquilo parece que. Bom, enfim. Tem pessoal lá pro norte Thiago da Europa Zanato. Que tá pirando nesse culto aí. É um sincretismo deles, né? Pra mim tem um pouco de. Não, não é assim, parece, eu acho, um pouco a Kimbanda. Eu acho. Então, Thiago Zanato, ele tem esse curta, que inclusive está concorrendo a festivais aí. Muito bom. Então, entra no site Thiago Zanato, Zanato com Z. Ele é o diretor, quem encampou não sabia praticamente muito pouco de orixá, sentou aqui, conversou comigo, conversou com quem, ficou apaixonado, foi pra lá, fez bori na África. Nossa, entendeu? Legal. E assim, é uma turma que se inteirou tanto, cara, virou uma família, cara. E a gente, na verdade, tem um objetivo, o quê? Não só de falar sobre desmistificar essa malignidade que foi imposta sobre Exu, que é uma forma de controle, né? Porque, infelizmente, eu falei, nasci como católico e também não renego coisas. Mas, assim, eu ouvi uma coisa que também não foi eu que inventei, que falou assim, nas religiões monoteístas, principalmente nas cristãs, Deus virou, o diabo virou a desculpa de Deus, né? Significa assim, eu cultuo Deus porque eu temo o diabo. Isso é uma coisa que não existe na religião, né, afro. Você cultua Deus, a natureza, porque você ama a natureza. Entendeu? Não é porque eu tô falando assim, ah, eu gosto desse cara aí, desse grandão aqui, porque aquele outro lá, tá querendo me pegar, no caso o diabo, né? Não é que você gosta do cara, você gosta das ideias do capeta. O cara até é simpático, sedutor, tudo, mas esse cara aí parece que ele é mais forte, eu ouvi dizer, né? Eu acho que a pessoa fica até mais bem resolvida com esse tipo. Aí é opinião fecal minha, tá, gente? Fica até mais bem resolvida porque. Sei lá, vamos usar a palavra que estamos usando aqui, o diabo, claro. Deus. É a polarização que a gente... polarização do ser humano, você é polar. Se você não aceita esse lado que você tem, que gosta do capetinha... E o pior é a bipolarização, né? É. Tem uma outra questão que eu acho que dá para refletir também. Não estou dizendo que seja isso, não estou dizendo, né, que olha só como são místicos esses padres católicos. Mas na hora que eu pego uma coisa tão poderosa como é a tradição africana e eu demonizo e afasto as pessoas negras, pobres, quem tinha uma ligação com isso, do mensageiro da tradição. Claro, você quebra a perna, né? Olha que sacana que é isso. Eu não preciso atacar os orixás todos. Se eu ataco o mensageiro, olha aí. Agora, bem profundo. Peguei. É isso aí. Peguei o mensageiro, pronto. Claro, a mensagem não chega. Porque Exu é o mais poderoso. Uhum. Porque em toda casa, porque sabe, uma coisa tem uma característica brasileira que é bom que se diga isso. E eu acho bonito também aquela pergunta, voltando lá atrás. No Brasil, essa roda de orixás é uma coisa bem brasileira. Até no próprio Candomblé. Sim. Eu acho isso incrível. Lá, o que acontece mais? Famílias têm tradições ancestrais. Então, determinada família cultua Ogum. Porque é a tradição da família. Determinada família cultua Obaluayê. Porque é a tradição da família. Não que lá... separe os outros orixás, mas os filhos todos são feitos em um baluaê, porque é a tradição da família. No Brasil, tudo isso virou uma coisa bonita, virou uma ciranda. Mas em todas tem Exu. Exu está na porta de toda a cidade. Toda a cidade que você vai, pelo menos antigamente era, tinha um assentamento de Exu. Para o quê? Proteger a cidade. Toda casa tem um assentamento de Exu. Para quê? Para proteger a cidade. Então, o Exu é isso. É o capo de Tuticapi. Olha aí, ó. Tô dando uma lorota aqui. Teve uma vez que o Eric disse que chegou em casa, o Eric é o marido dela, chegou em casa e tava tendo uma oferenda, né? Você tinha colocado no teu altar o Exu? Ah, sim. E não avisou pro marido dela. E disse que ele chegou assim, olhou e falou assim, boa noite. É que a história era, ele não sabia como saudar, mas ele viu aquilo e a primeira reação dele foi falar, boa noite, com licença. Mas não entendeu, não, foi a primeira vez que ele entrou na sua casa, é isso? Não, não, não, é porque foi quando eu coloquei um assentamento na minha casa. Mas é Exu de Umbanda? É. Que Exu que é? Exu... geral. Geralzão, por enquanto, porque eu estou começando a estudar sobre isso, na realidade. E aí ele viu, e eu montei a casa, achou tudo mais, a casinha. Não, não, ele até... Ele curte, ele tem muita... ele vem de uma família... Então... Já foi. Há muito tempo. Conheci muito ateu que bate cabeça, viu? É, então... Ele era super ateu. Se a bruxa, né, que ela sai, né? Né? E a família dele, quando ele veio morar em São Paulo, a família com o tio e a tia e a prima frequentavam um terreiro, todos eram médiums, então ele convivia muito com isso. Só que ele nunca tinha visto ser feito. Então ele chegou bem na hora que o negócio estava sendo feito e a primeira reação sentiu dele... sentiu que tinha que respeitar aquilo, né? E a sentiu que não, a primeira era... reação que ele teve foi passar por aquilo e falar, boa noite, com licença. Tava é macumbeiro. Macumbeiro. Como é seu nome mesmo? Juliana. Juliana, posso te falar? Eu respeito, às vezes, mais os céticos do que os... Porque fanático não serve pra nada. Eu prefiro uma pessoa assim, que fala assim... Não acredito em nada. Também que fala assim, opa, saravá. Entendeu? É. Prefiro mais as pessoas assim. Entendeu? Sim. Porque eu acho que elas... Tem uma divisão que fala assim, a mim não é qualquer um que vem enganar, não. É. E ele perguntou depois pra mim, qual é a forma correta de eu saudar? Porque eu vou ter que saudar isso quando eu chegar em casa, não vou? Aí ele já sabia, eu falei, então você vai falar... E ele fala todas as vezes. Achei. É sobre essa parada do cético mesmo, o problema do cara da religião... O problema do cara da religião é que ele tá travado nisso, né, cara? Ele não consegue pensar em outra coisa. Pro último tópico... que é o polêmico que a gente prometeu no início do programa. Sobre essa questão dessa lei que estão tentando passar com relação ao corte de animal para religiões. Né? Não, a lei é a nosso favor, se quer dizer que está querendo passar, né? Não, é uma contra, sim. Não, que vocês ganharam na justiça recentemente. Sim, né? Deixa eu explicar. Tá. Tá, é que é um enrolo, né? Reformule a pergunta e eu vou então, dar uma resposta. Tem toda essa polêmica... voltada à questão do sacrifício de animal. Tinha alguns pastores no Congresso querendo proibir, enfim. É todo um imbróglio louco que a gente não sabe. E tem muita gente que, às vezes, é fã de espiritualidade, respeita, só que pela desinformação chega e fala, pô, é meio esquisito, né? Porque imagina, pô, vai sacrificar um animal que não tá fazendo mal a ninguém e vai deixar ao relento. Como é que é isso? O que tá sendo feito aí nos bastidores e como é que funciona essa questão do sacrifício de animal? Tá, primeiro vamos chegar historicamente. Isso sempre foi um mito muito grande, por mais que, eu que sou católico, mas assim, tudo bem, sacrificar Jesus Cristo pode, né? Comer a carne dele. Né? Todo domingo e o sangue, né? E a carne, né? Pelo no Natal também, tudo bem, né? Era o Abraão que ia sacrificar o filho? O Abraão que ia sacrificar o filho. Ah. Tudo bem que também na hora H, Deus acordou, oh meu Deus, eu fiz uma piada, o cara inteiro achou que era sério. Desculpa, hebreu, tô brincando. Eu gosto muito do Velho Testamento, acho incrível. Como é que nasceu? Sempre existiu preconceito. E realmente uma coisa eu falo pra vocês, existe bruxaria. Eu mesmo já vi. Rituais de bruxaria. Bruxaria quimbanda, tá? Você quebra um animal todo vivo. E deixa vivo. Eu vi, não participei. Eu só vi. Fiquei nem rinha de galo. Também vi, mas não tinha galo meu lá. É bom falar que existe, né? Porque também... Claro, outro, tem isso que... não tem nada a ver com a religião afro-brasileira. É que isso tem gente é que outra quer coisa. Defender e oculta algumas paradas. Tem que ser falado, então, né? Vamos explicar o que é. Essa polêmica foi... porque em Cotia se proibiu. No município de Cotia se proibiu. Tá? Depois, em Porto Alegre, que é até interessante, lá tem um movimento de candomblé muito grande que chama Batuque, né? Eles são muito fortes, é engraçado lá, né? Sim. É, tem. Que é engraçado, né? Porque lá tem pouco negro, né? E, por mais que tenha o mito do negrinho do pastoreio, sempre achei isso meio horrível, né? Bom, enfim, foco. Então foi quebrado isso no STJ de Porto Alegre. Aí virou uma questão nacional. Foi vencido e foi pro STF. O relator Marco Aurélio, tá? Isso, aliás, é uma coisa que a gente tem que falar. Isso, eu falei sobre o Kim, que é mais uma pessoa muito importante na nossa religião. É o doutor Edio Silva, tá? Edio Silva, negro. Aliás, é uma coisa legal do Edio. Quem procura no meu programa Nasce Noite Adentro, a entrevista que eu fiz com ele, o advogado dos orixás. Pô, muito bom. Ele, assim, filho de mãe branca, pai negro, negão. E já fala sobre o bullying que ele sofria por ser negro, filho de branca. Ele é o maior defensor que tem contra o racismo e contra os cultos afro-brasileiros. Ele moveu uma ação pública contra a Record, que venceu depois de 13 anos, 16 horas de direito de resposta. Já vencemos em segunda instância, tá? E ele está à frente dessa ação também. Doutor Ed, que é filho de Xangô, Ogan de Xangô. Eu até brinquei que eu perguntei, veio primeiro o Ogan, o filho de Xangô, ou primeiro o advogado? Ou vice-versa? E a mesma coisa, não é? Porque para os leigos que estão ouvindo, né? Xangô é o orixá ligado à justiça na mitologia. Enfim, já estava praticamente decidido, né? Quando Alexandre de Moraes, aí vou dar a minha interpretação, espero não ser processado, porque também isso não é calunioso. Essa é uma discussão que move, infelizmente, a direita e a esquerda, né? Sim. A direita evangélica e a esquerda politicamente correta, ambientalista, vegana, blá, blá, blá, né? E o Alexandre pediu vistas. A gente, bom, enfim. Não, sabe por quê? Porque é inconstitucional. É só uma questão de tempo, é eleição, neguinho não quer se envolver, né? E Alexandre de Moraes, parece que ele tem uma ascendência, um certo partido aí, né? Sim. Não sei, eu esqueci o nome do partido. Acho que ele falou assim, deixa eu resolver isso depois. Até acho também, ele entrou agora no STF, ele de repente não conhece o texto. Mas só que assim, ele não precisava conhecer o texto. É simples. É um direito constitucional. Vou explicar aonde eu quero chegar. No Brasil, você sabia que é o país que mais vende frangos... como é que eu diria? Para o Egito, para o Oriente Médio? Halal. Que é a comida santificada. Ela tem que ser rezada por um imã, voltada para Meca. Você já viu como é o abatedouro do grande frigorífico nacional? Claro que sim. Halal cumpre todas as premissas, só marcando caixinha, né? Tem que ter isso? Tá, vai ter isso. Tem que ter aquilo? Tá. Mas a salinha de reza é um cômodo de 2x2. Ele bota os caras ali dentro, faz aquela reza na hora que tem que fazer e vamos voltar para matar bicho. Aí ninguém vai se meter com isso, né? Não, ninguém E a comida kasher também. Eu sempre tenho problema. É kosher ou kasher? Kasher, né? Que também é a mesma coisa, né? Ninguém se mete com isso. Mas agora é coisa de preto, de pobre, de macumbeiro. Mas esses macumbeiros... No fundo, é racismo religioso. Né? Nós inventamos esse termo. É racismo religioso. Basta ler a Constituição. Se proibirem isso, então proíbe tudo. Bom, primeira coisa, o abate, que a gente prefere esse termo, né? Não é sacrifício animal, abate animal. Tem preceitos também, tem que ser rezado. E tem assim, o corte é feito indolor, é assim, um corte, não tem... As coisas que têm dor é outra coisa. Não misturem isso com a nossa religião, gente. Feitiçaria existe. Então, aliás, a feitiçaria nem é coisa de africano. Feitiçaria é coisa europeia, né? Né? Não, feitiçaria no mau sentido, né? Sim, sim, sim. Tem sim, feitiçaria sim. Do bem, né? Feitiçaria quem faz é sempre o outro. Então, aos olhos dos outros... Eu acredito muito nesse lance de preconceito religioso mesmo, porque o que eles estão fazendo é feitiçaria. Mas aqui, poxa, é um rabino abençoando, né? Outra coisa. Rabino é de Deus, né? De Deus. Não, e é mesmo. Agora, é a mesma coisa assim, a mesma coisa. Exu é um poder neutro. Assim como uma arma é um poder neutro. Se uma arma estiver aqui nessa mesa, ela vai continuar nessa mesa que você sonha embora. Quem mata é o homem. É Exu que leva a culpa. Agora, vem cá. Exu é meu amigo. Se um cara bate na minha filha, vocês acham que eu tenho que fazer o quê? Bater nele. No mínimo tentar, né? O cara pode ser grande, né? Se ele for grande, se ele for grande, eu vou armado, né? Agora, vai ser horrível. Vou sair no Jornal Nacional, nas agredir uma pessoa, né? Aconteceu outro dia, uns anos atrás. Estava aqui. Aqui no Morro do Querosene, onde eu moro. Eu tenho só mais uma parada pra falar também, né? Voltando um pouquinho na questão do abate, que também tem uma coisa que a gente esquece, é que na tradição africana o abate está muito ligado à própria alimentação da comunidade, né? Sim, né? Boa pergunta. Muito obrigado, candidato, você me lembrou lá na tréplica. por nada. Deixa eu explicar. O Edjé, olha como isso tá no hinduísmo, tá no cristianismo, tá na religião hebraica, o sangue. Todo o Velho Testamento, todo Moisés, quando saiu, não teve... Todo. Agora, cientificamente falando, o Edjé é energia vital, tá? O Edjé, desculpa, né? Edjé é a palavra iorubá, sangue, tá? A carne tem que ser comida. Lá, quando a gente vai para a África, né? Para a Nigéria, Abeokuta, são assim, a gente vai num grupo, acho que de 70 pessoas... Cada uma consome alguns cabritos. Todos eles são cortados e dados para a comunidade, gente. Além do que a gente come também, né? Porque esse é o axé. Eu entendo até um vegano achar isso um absurdo. Eu entendo isso. Bom, mas enfim, respeito todo mundo, respeito esses veganos também. Eu entendo um vegano, entendo um vegetariano, um defensor dos animais pensando nisso. Entendo. Agora, o pior é que eu ouço isso de gente que vai em churrascaria, gente. Como se picanha desce em árvore. Não é possível, gente. Agora, se respeite árvore, também essas diga pessoas qual árvore, por favor. Que tem essa visão radical. Vamos chamar, porque é radical. Radical no sentido de ser... Sim, de radicalizar, né? É, muito... Né? Extremo. É. Também respeite eu que não acredito no que você acredita, entendeu? Porque os meus ancestrais, lá, aqueles macacos, né? Eles, na hora que começaram a chupar, isso tá provado, né? O tutano, eles tiveram um cérebro aumentado e viraram homem de Cro-Magnon e homem de Neandertal, não sei, não. Cro-Magnon, não. Neandertal, Cro-Magnon e Homo sapiens. Me desculpa, o dia que me provarem cientificamente que o tutano, que é a proteína animal, tudo bem, coma menos carne, dá menos colesterol. Sim. Mas é bom deixar claro também, porque muita gente não sabe. Toda vez que ocorre o abate, há o consumo da carne, né? Ou joga fora. Esse é o axé. Exceto numa situação. Se você vai fazer um trabalho que você vai tirar a morte da pessoa. Porque, inclusive, tem uma outra coisa para falar sobre Ifá. Aliás, tem uma coisa que falam sobre Ifá. Ifá é o orixá que é capaz de adiar a morte. Eu vou falar uma coisa aqui que para as pessoas fazendo mimimi, como sempre. O corte, o abate que é feito nas religiões africanas, de matrizes africanas, e o católico que reza antes da janta ou do almoço, é a mesma coisa. Sim. Bem colocado. Sim. Aliás, cordeiro de Deus que tem... Gente, nossa religião sacrificou um ser humano. Nossa religião, quer dizer, eu até me considero meio católico, né? Eu nasci, fui batizado, crismado. Também. Bastante humilhação, inclusive. Oxe, fazer um encontro de jovens com Cristo, me obrigaram a fazer isso. E não comi ninguém. Beijo pra quem frequenta os acampamentos daquela rádio católica. Achei. Tem uma rádio católica com os acampamentos, irmão, maluco. Eu acho que essa é uma das partes que eu mais gosto do Magicando, é que a gente está aqui mostrando, tirando um pouco da ignorância. A minha ignorância aqui, que eu não conhecia metade disso. Responsabilidade social. Foi o que ela que falou. Mas, assim, muito disso, tem muita, sei lá, fofoca, muita internet errada, como você disse, a internet confunde às vezes mais do que explica. E, assim, você não Se você não sabe, cara, não fica falando abobrinha aí no Facebook, cara. Não fica dando RT em informação que você acha que é errada. Olha o fake news. Como é seu nome mesmo? Lívia, vem cá. Se você sofre um acidente e perdeu sangue e tá quase morrendo, o que fazem com você? Infusão de sangue, senão morre. Sangue é axé. Você entendeu onde eu quero chegar? Como é que eu vou dizer? De você desmistificar a ideia do sangue, o pessoal tem medo do sangue e tal. Não, é uma coisa natural. E eu respeito a Umbanda, por exemplo, não usa. A Umbanda usa só planta e comida feita. Axé, não é contra, não tô falando que a sua energia é mais fraca. São liturgias diferentes, tá? Mesmo porque eu volto naquela verbete. Cozia ué. Cozia orixá. Sem planta, não tem orixá. O que nós temos em comum é isso, nas nossas duas. Tem que ter a planta, a folha, no caso, né? E tem que ter a comidinha. Carajé, caçá, docinho. Sim. E é bom ser dito também, né, que caso isso incomode de alguma maneira, a Umbanda tá aí, é próximo e não usa. Eu perguntei uma vez pra um preto velho. Eu perguntei uma vez pra um preto velho sobre isso, né? E ele me falou que. Da Umbanda. E ele me falou que a questão é que a energia da carne, ela é muito forte e muito poderosa. Diferente da planta. A planta tem menos, né? Segundo a visão dele, né? Desse preto velho de Umbanda. Ele falou que a Umbanda, ele tinha chegado num nível, não questão de inferior ou superior, mas numa técnica... Que não precisava mais mexer nisso. Que não, exatamente. Que não, não tinha necessidade de mexer com sangue, mexer com carne, com a planta já era suficiente. Como, enfim, tecnologicamente você poderia fazer, né? Tipo, usa menos energia. Umbandista é o vegetariano. É isso aí, rapaz. Olha aí, ó. É um vegano, é um macumbeiro vegano. É, exatamente, é. Se bem que usa ovo, não, os caras não usam ovo, gente. Vegano não come ovo. É, não come ovo. Não come ovo. Que é uma exploração da galinha. Não come mel. Ah, gente. Você sabia que a galinha ela bota ovo de qualquer maneira? Você não precisa dar galo, ela bota ovo. Mas não fala isso pra ele. Não, mas... Não foi o Wilbert lá cortar lá o bodezinho? Ah, com certeza. Eu vou morrer muito pior que ele, com aquele bode. Com toda certeza. E ninguém vai me comer depois. Esse é o pior. Vai ser a terra. Vai comer. Só a terra. A terra come. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a mesa aqui presente. Foi um papo muito produtivo, muito interessante. Achei. E que, enfim, é muito bom a gente ter esse tipo de experiência, né? E agradecer muitíssimo ao convidado. Achei. Que abriu suas portas aqui pra gente. Você falou de tudo, falou de histórias que, inclusive, ninguém que não tinha contado antes. Falou um pouco da sua visão, que, inclusive, é algo que, pra internet, é o tipo de coisa que é muito difícil, porque é uma exposição, né? Tudo bem, você já é uma pessoa pública, né? Qualquer coisa tá na manchete, Nazi. Deu pau em alguém. Nossa, Nazi é macumbeiro, não, não vai dar manchete, viu? Olha aí. Toco com um vegano, cara. Testemunha número um. Então, muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço. Você quer deixar uma mensagem final pro ouvinte? É, alguma coisa que queira divulgar? Sem Bolsonaro, hein, gente? Por favor, hein? Porra. Melhor não final. Eu não vou cortar, não. Pode... Não vou cortar, não. Tem gente que precisa escutar a verdade. Enfim, então, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, ósculo no bode pra todos vocês e praise the sun. Axé! Show de bola, gente. Obrigado mesmo. Eu vou ensinar pra vocês, quando a gente acabar essa entrevista, como você mata uma pessoa com um isqueiro. Travado nisso, né, cara? Ele não consegue pensar em outra coisa. Não, peraí, eu não rejeitei, não. É que eu tô falando no microfone. Você pode deixar um gole disso aí pra mim. Pronto, peraí, te devolver pro André. Ajuda aí, tio. Não, bebê. Ó, é isso. Foi pro santo que eu esqueci de fazer. Eu neguei porque eu tô dirigindo. Tá, então vamos pro último tópico. Não, é que a Ju não tá sabendo usar o microfone. Ela tá achando que o microfone é uma baqueta, tá ligado? Ela fica apontando o microfone assim. Fica aqui, eu tô perdido. Devolve lá pro Andrei que tem mais pauta.